chuva beija. Tô chegando em peixe, tô chegando em edifício. Isso aí, gente. Sejam bem-vindos a mais um Games Foda Live. É o seguinte, tá todo mundo puto aqui, tá todo mundo puto pra caralho. Quem que tá puto aí? Guerra tá puto? Eu tô puto, seu bacon. E você, Tuba, você tá puto, cara? Não, eu tô calmo. E você, Nelson, você tá puto? Eu tô bastante puto. Tá todo mundo puto nessa porra. Acreditei, cara. Tá puto. Tô puto demais mesmo. Nelson deu medo agora. Agora o bicho vai pegar! Não, agora é sério, ninguém tá puto. Hot Wheels. A gente só queria mandar um abraço aí pros grandes amigos nossos aí. os grandes fãs da gente aí. Eu não vou falar, mas se ele tá escutando, ele sabe quem são aí. Os caras curte bacon aí, curte Herp Derp aí. Um abraço pra eles. Rima com lambreta? Rima com lambreta? Não. Não, não, não é esse não. Não é esse não. Rima com Super rima com Stage. Super Stage. Prosseguindo, então. Porra. Vocês estão bem, galera? Como que vocês estão aí? Estão joia? Né? Então tá bom. Joia. Então vamos rodar a vinheta aqui, só pra gente começar os procedimentos reais. Cadê a vinheta? Até... Games Foda Live! Games Foda Live! Games Foda Live! O podcast da galera. Só que eu achei que o Tuba tá com uma voz meio triste. Você tá bem mesmo, Tuba? Tô cansado, cara. Tá cansado. Ficando velho. Eu acho que isso aí é sua voz de puto mesmo, tá ligado? É quando você tá puto que você fica assim, apertando os olhos, assim, bem fundo, assim, tipo, puta que pariu, que saco. Hoje não tem convidado, né? Que em cima da hora desistiu. Chamou o Kojima, mas não pôde. Falou que ele tá ocupado bombado no caralho. Fazendo o jogo dele de terror. É. Não, ele tá ocupado tentando fechar contrato pro Metal Gear Solid Dynasty Warriors. Sim. É um. Aqui é em primeira mão, é essa, hein, galera? É uma ideia aí, fantástica. Tem tudo pra dar certo. Toda série boa aí tem que ter um Musou aí. Musou é muito bom, vocês podem ver o de Zelda aí que tá ficando show de bola, lindo. Fantástico. Então, Musou. Gente. Não, o que você ia falar, ô? Eu ia zoar os bonecos que somem no Musou, velho. Eu não vi isso, cara. Puta, não, cara, é 2014, irmão. O que tá acontecendo? Tipo, era os que apareciam na parte inferior da tela do Hyrule Warriors, assim que encostava o boneco na ponta da tela, eles sumiam de cara, assim. Não esperavam o modelo todo aparecer pra tirar o processamento dos polígonos. Nossa. Eles, assim que encostava na tela de baixo, ele sumia. Não, mas cara, você tá se pegando em coisa que não vale a pena. O que importa é a diversão, é o gameplay. Isso é um jogo feito pra gameplay, você não precisa ver o boneco. É verdade, Guerra tem um ponto. Primeiramente, o Plat News perguntou o que aconteceu no Games Foda Live Platinus anterior. Plat News era a mina? É. O que você falou, Plat News? A Plat News. Falei, primeiramente, então, tá, o Plat News perguntou. É que eu tô resfriado também e tal. Ah, tudo bem, perdão. Então ela perguntou o que aconteceu no Games Foda Live anterior. Aí o negócio é que deu pau mesmo, galera. Serião, pra nós não apareceu que tava caindo. A gente acreditou, botou fé no Twitch. Mas não, tava uma merda mesmo. Foi ruim porque foi bem quando a gente fez um monte de revelação bombástica, né? Foi. O Danilo e a Thaís, eles avisaram qual que ia ser o próximo jogo que eles estavam fazendo aí. E avisar. A gente avisou também que o Kojima ia fazer um Silent Hill na semana passada, só que ninguém ouviu. Ninguém ouviu. Foi triste. Ninguém ouviu, até porque o Neuzão não tava, né? Mas as pessoas que têm gravado aí a versão. Teve algumas pessoas que escutaram a versão inteira, sem cortes. Essas pessoas podem confirmar pra você. São várias pessoas aí. Mais de 100 pessoas podem confirmar que a gente tava certo. Então, gente. Alguém falou que o Musou do Metal Gear é o Revengeance. Olha! Olha, deixa eu falar aqui que Bayonetta é um Musou, né? Foi é, que não, o não, tava assim, discutindo esses dias. Até. É que o Musou, assim, ultimamente, né? Eu não sei se vocês lembram quando surgiu o Dynasty Warriors, como é que era o jogo. Era um jogo difícil. Hoje não, você meio que fecha o olho, assim, ou você vira a cara pra TV, assim, você não olha pra TV e sai apertando os botões com força e acabou o jogo. Uma hora você chega lá. No Nintendo Direct, apareceu assim, o cara tava jogando lá, aí aparece um pop-up na tela dele, assim, parece escrito assim, New Combo. Aí você vai olhar o New Combo, é Y. isso é que, muito bom, cara. Isso que esse é um novo combo, tá ligado? Não, é igual. Esse tipo de coisa é tipo igual o. Eu nunca vou esquecer disso agora pro resto da minha vida, cara. Isso é uma parada que me faz feliz, assim. Tô triste, às vezes, tô amoado, eu lembro disso. Do. Qual é o nome? O Red. Da Nintendo, ficando surpreso do Mario aparecer no Smash Bros, assim, tipo, meu Deus, apareceu o Mario, cara! Velho, isso é um bagulho que deixa o meu dia melhor, assim. Mas imagina se não tivesse, tá ligado? Se não tivesse o Mario, aí sim ia vender muito, cara, que a galera ia ficar se perguntando por quê, tá ligado? Ia comprar, com certeza. O Mario é DLC, assim, ele só vem por amiibo. Tem como ter o Mario de outra maneira. Eu acho que não venderia tanto. Se tivesse a Peach de biquíni em Amiibo, aí eu com certeza ia tipo, vender 10 vezes mais. Não, a Peach e a Rosalina com a roupa do Mario Kart, tá ligado? O cara tem uns fetiches meio bizarros nisso aí. Não, mas tem mesmo. Ali eu curto também. Mas é. Viu? Qual que é a mistura preferida de vocês? De botar no prato, assim, mistura é tipo, que não é carne. Sabe que esse termo só existe em São Paulo, né? Ah, é? É, não sabia também. No Rio, como que chama as coisas que não é carne? Fala o que você vai comer. Sei lá, comida. Tipo, mãe, o que que tem de guarnição, você fala isso? Não, guarnição. Acompanhamento? Não, o que que tem pro prato, sei lá, o que que tem pra comer aí, meu? É que você falou, mãe, o que que tem de mistura aí? Aí só eu falo, batata frita hoje, filha da puta. Mas batata frita não é misturada, e aí? Não, mas é a mistura. É mistura. Não, mas a mistura não é tudo que não é arroz e feijão? Sim. Eu arroz, pensava isso é tudo, também, não, pelo que você tá falando não, é diferente. Tudo que não é carne é arroz com feijão. Não, pera, então a cidade de São Paulo é diferente de cada ainda do aqui, aqui conta a carne também como mistura, cara. Qualquer conta? Coisa que não é arroz e feijão, sim. É, eu aprendi assim também no interior de São Paulo. Ah, tá. Bom, não sei. Eu achava que carne, ou eu sou muito burguês, assim, carne é default em casa, tá ligado? Sempre vai ter bife. Pode na ser, minha também. Você saber o acompanhamento preferido da galera. É, acompanhamento, a guarnição preferida de vocês, qual é? Olha. Ele jura que essa é uma pergunta? É uma pergunta. Não sei não, cara. Eu acho que é realmente carne, cara. Não, não vale acompanhamento, carne. Sem ser acompanhamento. Carne. Acompanhamento. Eu já sei, claro que eu sei. Não sei nem como fiquei pensando. Purê de batata, velho. Purê de batata. É verdade, é verdade. Purê de batata. Purê de batata, polenta. Olha, o senhor já começou a colocar tudo no meio. Purê de batata, polenta. Vamos mais carboidrato aí. Vamos botar mais um. Batata frita. Batata doce. O cara vai peidar a tarde inteira, filho da puta, viu? Eu acho que a bomba de amido. Depende. Imagina. Da carne, do. Ó, o Tuba já é um gourmet. O Tuba é um gourmet. Claro. Depende da carne, depende do vinho. Depende das companhias. Mãe, traga carta de vinhos. É, não, por exemplo, com estrogonofe, batata frita fica melhor. Cara, carne moída, palha, tem né? Que ser sabe o que, é, tipo assim, o maior sacrilégio de toda a face da terra, assim, e que é muito gostoso? Você pegar estrogonofe, macarrão, feijão, arroz e purê de batata e misturar tudo, assim, ó. Nossa, o bagulho vira diferente, meu Deus. Cara, você olha assim, é um nojo, cara, mas se come, é tipo. É como se Jesus estivesse entrando dentro da sua laringe, assim, tá ligado? Estrogonofe com macarrão é uma coisa muito boa, que eu só fui descobrir depois que eu fui morar sozinho. E aí acabou os vinhos, você teve. Só me tira mais uma dúvida, então, já que a gente tá falando disso. Por que a gente tá falando disso? Não, a entrada do programa é meio nonsense, assim, pra dar o tom, né? Entendi. Falando nisso, e falando em comida, O Reconzord falou que a puxadinha de saliva do Rix dá agonia nele, porque ele parece que você tá mamando até o chão e puxando de volta. É assim que ocorre mesmo? É quase isso. Mas é que eu fiquei. Você viu que eu fiquei com. Quem que falou isso? O Reconzord. Eu não tô lendo, cara. Foi um pouco mais acima. Antes da Plat perguntar do episódio com leite. Não, mas cara, que porra, velho. Eu tô de regime, eu voltei a fazer regime essa semana, porque é a segunda fase do nosso regime. Porque é aniversário da minha mulher e meu agora esses meses, assim. E aí meses? Não, é janeiro, é julho e agosto. Mesmo. Julho e agosto, 2 meses. É. Justo. Aí a gente falou assim, não adianta nada fazer regime no nosso aniversário, né? E agora a gente tá voltando certo. Aí e tal. Mas o que a baba tem a ver com regime mesmo? É que daí eu tô falando de comida, cara. Puta delícia, fica cara. Salivando. Olha, tá até agora com a boca tudo cheia de água aqui, velho. Pô, então desculpa ter falado do sanduíche aí ontem. Foi mal. Ah, tá. Não, é verdade. Você começou a brincadeira. Você começou, agora se fudeu. Se fudeu. Eu não sei se é isso ou se realmente eu fico puxando. Agora eu tô meio complexado. Tá parecendo um adolescente agora. Eu não tinha reparado mesmo que ele tinha que você puxava a saliva, não, mas agora que ele falou, eu tô policiando, assim, tô vendo. Ele acabou de estragar o programa pra 46 pessoas, fora quem tá participando. É, tipo, ninguém mais vai escutar o programa, todo mundo vai ficar com nojo do programa, tá ligado? Tipo, porra, eu gostava do Game Só da Live, mas depois que eu vi que o Riggs fica chupando saliva o tempo inteiro, eu não quero mais assistir aquela bosta. Deixa eu ver, esse foi de propósito. Não sei o que o pessoal falou, mas alguém quer mais falar alguma coisa idiota ou não? Pode começar. Eu acho que a gente vai falar coisa idiota até o fim do programa. É. Não, mas assim, coisa idiota dentro do tema. Uma muito idiota, que não tenha a ver com videogames. Muito idiota, que não tenha a ver com videogames, cara. Então acho que não. Você falar disso? Uma coisa muito idiota, Gus Lanzetta. Não, brincadeira. Eu tava esperando, me pegou no contragolpe. Tá. Vamos. Tá uma coisa bem idiota, é. Você tá puxando a Zelda Musou, né, baba? Ai, vou manter a compostura. Tá, desculpa. Vamos falar de Mega Evoluções. Um abraço então. Pro meu grande amigo Gus. Essa opinião é apenas do Links, não reflete a opinião do site. Ah, reflete sim. A minha, pelo menos, reflete sim. Lá no seu cu. Vamos falar de Mega Evolução então, né? Vamos falar do Mega Salamence? Vamos falar de Mega Evolução. Vamos falar daqueles negócios da caixa do Metal Gear lá. Que tipo, jogo completamente realístico, pá, da hora. Aí o cara vê uma mulher pelada de longe, feito com caixa de papelão, e vem correndo bater punheta, cara. Excelente! Que porra é aquela, velho? Pelo amor de Deus! É maravilhoso! Não, eu achei foda. Não. Achei muito foda a caixa. Do Play 4, vocês já viram a caixa do Play 4 ao vivo? Sim, ela é pequena, né? Ele só põe na cabeça, velho. Caralho. O que faltou no Ground Zero foi essa zoeira, tá ligado? Podia nas outras acho missões, que não tem assim. Nem espaço pra ter essa zoeira, né? Sim, exato. Curto, tipo, porque na demo geralmente não põe essas coisas. O que eu ia falar agora, caralho? Esqueci. Mas aí eu acho que quanto mais bobagem colocar, o bagulho melhor. Porque... É, mas tem alguma zoeira, não tem? Não, tem nas outras missões, não na Ground Zero. É mesmo? Nas outras missões. Mas assim, independente de ser bom ou ser ruim, eu acho que a caixa, que nem o Nelzão falou, ficou muito OP aquela caixa lá, velho. Eu também achei. Mas acaba eu não acho sendo, que cara. Vai ser muito difícil de fazer, que nem era no Peace Walker, tá ligado? É, não, acho que não vai... Não, primeiro que nem deve ter tanta disponibilidade, assim, pra usar o tempo todo, tá ligado? Vai ser uns bagulho bem indie game, assim, pá. Ó, mas fala aqui, ó, Mega Salamence, o R Resende 88 falou do Mega Salamence, postou uma foto, que quem for ouvir o gravado não vai ver, se fudeu. É a foto do símbolo dos rebeldes de Star Wars, tá ligado? Exatamente isso. Não, a gente põe no post aqui pra esse gravar, é do. Né? Não é dos rebeldes isso aí, esse é do Rogue Squadron. Ai, desculpa. Ah, se fudeu, é dos rebeldes, caralho. O Rogue é o quê? Rebel Alliance, tá. Cara. Aqui? Rogue é vampiro. E o Mega Slowbro é uma Beyblade, isso é verdade. Não, mas sério, cara, agora me abriu os olhos. A minha vida inteira eu achei que esse símbolo fosse exclusivo do esquadrão de aéreo dos rebeldes. Oh, o camarada comentou aqui, eu olhei pro nick dele e falei, caralho, é Lucaseta. Mas eu achei que fosse o Landreta, tá ligado? Eu falei, ô louco, o cara. Quase. Metal Gear Solid Kart com cocô de cavalo no lugar de casca de banana. Podia pôr cocô de cavalo em todos os lugares, Metal Gear Kart. Todos os lugares. A pista ser um cocô. A pista de cavalo, ser um montão de cocô, assim. Você não gosta do Mario Kart? Ah. Eu gosto, mas é. Pô, ia ser louco se tivesse cocô de cavalo em todos os lugares, assim. Você gosta de cocô de cavalo? Eu acho interessante. Eu acho que é uma coisa que existe pro bem da humanidade, assim. Eu achei, falar a verdade agora, eu achei o cocô de cavalo do Phantom Pain bem pouco realista, assim. Ele é muito molengo, o cocô de cavalo geralmente tem várias folhas saindo, assim, ele tem uma textura diferente. Depende do lugar, né? Depende da alimentação do cavalo. Você já botou a mão no cocô de cavalo a hora que saiu da bunda do cavalo? Poucos segundos após. Né, já fiquei segurando com a mão embaixo, assim, esperando sair. aí você esfregou como se você estivesse lavando a mão em cocô de cavalo, assim, ó. Mano, cheguei na cara que nem o Big Boss fez com as cinzas. O Sal Neozão passando assim com uma mão assim. Abnuclear! Só passando assim. Aí dando aquela balançadinha no cabelo assim. Tô tirando a cara. Então, né, as Mega Evolução. Velho, eu só queria dizer que eu avisei. Você estava comemorando, você estava achando da hora, porra. Mas eu achei da hora ainda, até agora eu tô achando da hora ainda. Não, você tem um problema, algum problema, cara. assim, na Morex. Mas uma coisa que eu não entendi, pô, eu não manjo do lore de Pokémon, não manjo do competitivo, não manjo de nada disso. É pra todos os Pokémons eventualmente terem Mega Evoluções ou eles estão escolhendo assim? De acordo com o andar da carruagem, de acordo com. Acho tipo, que sim. Se continuar nesse ritmo, daqui uns 2-3 jogos, quase tudo tem, assim. Mas sim, a parada que competitivo, né, Ozão? Tanto faz, porque, por exemplo, no competitivo você não pode usar os legendários, entendeu? É, isso é verdade. Então, tipo, você não pode usar os lendários, se tem Band lendário, é muito fácil, é por Band e Mega Evolução, pronto, acabou. Mega Evolução é só por fashion mesmo, só pra zoar. Tá bom. Só pra foder as lutas random, né? Quando você monta um time da hora e você vai jogar o random, tem tipo um Mewtwo, um Lugia, um Ho-Oh. O cara é caprichado. O senhor é só Ratatá. Oh, não! Calma, agora eu fiquei triste. A Plat falou que é só o Pikachu que vai poder botar roupinha. Sim. Ah, velho. Cara, é a Nintendo, você queria que uma ideia boa fosse bem aproveitada? É tudo super aproveitado. Não, gente, pelo amor de Deus também. Com o tempo vai poder. Não, eu imagino que seja tipo, muito difícil você fazer roupinha pra todos os bonecos de tamanhos diferentes e pá. Mas só o Pikachu também não, velho. Fazia pelo menos nos starters, assim, de cada geração. Devia dar pra fazer, tipo assim, chapéuzinho, colar, coisa que é fácil, dá pra fazer. É. Acessório é mais tranquilo. Mas ó, o Rezende falou aqui, ó, que o Smogon tá banindo todo mundo. Fio, Smogon e nada agora é a mesma coisa, cara. Quem organiza os torneios é a Nintendo. Quem conecta é lá e joga. Smogon é o fórum de Pokémon, assim, tipo, pá, sim. Era os caras que definem um meta. Era. Né? Tipo, toda a Liga Oficial tem Pokémon. Tem o Oficial e tem a Nintendo, são duas coisas diferentes. Não, tudo bem. A Liga Oficial Pokémon geralmente segue o Smogon. Tipo, aqui no Brasil todos eles seguem o Smogon, etc. Os torneios da Nintendo online e tal, e não tem ninguém fedendo no torneio da Nintendo, não tem ninguém gritando na sua orelha, não tem nenhum nesse tipo de problema, não tem tanto ban, assim. Aí é foda. Não tem tanto ban? Não. Tuba caiu? Não. Não, tô aqui. Vai, então vamos anunciar aí. O Tuba vai anunciar o tema hoje, que antes que a gente já entre no tema sem querer, querendo. Já estamos quase entrando nessa porra já. O tema de hoje é Zelda? O tema de hoje é Zelda. Caramba. O tema de hoje é Pokémon. E quem vai falar mais é o Guerra, que é o maior fã de Pokémon do site. Eu gosto muito mesmo, cara. Minha primeira matéria pro site foi sobre Pokémon. Que bosta. Verdade. Né? Eu gosto muito. Eu lembro. A primeira matéria do Guerra que eu lembro foi a. Quando saiu as primeiras coisas do rumor do próximo Metal Gear Solid, que ele explicou, tipo, todo o lore da história, assim, do Big Bang. Pô, eu passei, tipo, umas 2 semanas pesquisando pra fazer esse negócio. O bagulho ficou e, tipo, muito... 3 negoleiros, muito decepcionante, assim. A primeira matéria do Guerra que eu lembro é Estudos Sociais. teve guerra e tal. O Rinson tá foda, velho. Duas guerras. Bom, tema. Vai, Tuba. Não, vai, o Tuba vai, roleta, vai explicar. Finge que... Vai rodar a roleta? Tô pedindo a roleta. Roda, então vai, roda a roleta. Eva, oi, roda isso aí. Tá rodando. Eva, roda o slow, bro. Roda, Beyblade. É, cadê a lista de tema? Eva. Inventa aí. Eva, pra vendar, na hora. Fudeu, aqui agora é rodando. Como é que chama a palavra? Fala o nome dos membros. Rodando freestyle. É freestyle. É, primeiro tema é Zelda, né? É. Segundo tema é Guns Langeta. O terceiro tema é Giro de Notícias. É, o quarto tema é. Sugere mais um aí, Tuba. É o quarto tema. O quarto tema é a Platinews. E eu tô lendo aqui, velho. Desculpa. E o quinto tema. Eu já falei o quinto. Não. Não, fala o quinto não. Tema é o Slowbrom, né? Slowbrom. Slowbrom. Slowbrom. Entendi. Então saiu a bola aqui. O tema de hoje é esse aqui, ó. Gira de notícia. Você pôs o barulhinho? Mas o tema de hoje é Guns Langeta. Oi. Não, é esse aqui, ó. É o giro de notícias. Giro de notícias. Giro de notícias. Explica a piada aí, Tuba, por favor. Explica, não, porque eu tô acho que ele não fez. Tem tema, a gente vai falar sobre as notícias da semana, porque a gente ficou com preguiça de inventar um tema. Ah, por isso que é o barulho do Sonic. Não, tem o barulho do Protected Tarug atrás. E termina com o Tec-Tec Dug. Aí o Tuba foi e explicou a piada pra gente lá na redação, porque é um bagulho muito sutil assim, você não consegue perceber sozinho. É, aí ele falou, giros, né? isso. Aí a gente, tá, eu não tinha louco. Entendido muito bem. Você se pega no meio da piada, assim, você nem sabe que você tá no meio dela. Muito sentido. Pô, reparei um negócio aqui, velho, só agora, assim, que quando eu imito o Silvio Santos, eu fico pondo a língua pra fora e vocês não conseguem ver. Aquele esquema, aquele cacoete do Silvio Santos, que fica lambendo a boca. Não dá pra ver. Você fica mexendo na mão também? Eu fico, cara, faz parte. Eu não tem como, né? Ó, então é o seguinte, galera, vocês vão falar aí qual notícia vocês querem que a gente comente primeiro. Enquanto isso, a gente vai ficar comentando sobre MPB. Tuba, não, é o seu já falaram, sério. O Godzilla Giroflex e provavelmente alguém antes já falou de uma delas, que foi a volta do Phil Fish ao Twitter. Godzilla Giroflex. Muito bom. Que foda. Melhor nick. O que vocês acharam da volta do Phil Fish ao Twitter? Primeiro guerra. Não, primeiro todo mundo, bicho. Depois eu vou por último, pelo amor. Tá, vai, Hinks. Não sei nem se o Hinks tá no Twitter ainda, ele tá tão pouco lá. Não, mas vocês sabem que eu gosto do Phil Fish, né? Eu gosto dele. Eu acho que. Até tinha um tempo atrás aí, os caras mandaram um vídeo que tava rolando na internet aí. Aquele vídeo de Phil Fish é muito, muito bom. É, porque é bem aquilo lá mesmo, cara. Tipo, não é todo mundo que é obrigado a ser. Tá ligado? Gente boa na internet, ou ser pelo menos comportado ou civil na internet. Tipo, é a mesma coisa do que você falar que o paparazzi. Tipo, Svalverde mostra o dedo do meio pro paparazzi. Aí todo mundo, nossa, que mal educada. Não, tipo, ela não é obrigada a ficar passando a mão na cabeça de todo mundo, tá ligado? Se ela não quiser tirar foto, mandar todo mundo tomar no cu, ela manda. Não é obrigada a fazer essas paradas assim. Então eu acho que o Phil Fish é a mesma coisa, se ele quer mandar todo mundo tomar no cu, zero dele. Fica conhecido como um cuzão, é óbvio, mas nunca foi papel dele agradar ninguém, tá ligado? Não, eu acho meio zoado quando ele entra no... Tipo, eu acho que ele tem que tratar a galera... Não acho que ele tem que ser também sempre assim, simpaticão. Mas eu acho zoado quando ele trata todo mundo desse jeito, e aí quando chamam ele de cuzão, ele fica doído. Ah, tá, não, aí sim. O que me deixa meio puto com esse viado do caralho é... Ah não, desculpa, com esse babaca do caralho é... Desculpa, amigos, perdão. É que o cara trata na joelhada os caras que compraram o jogo dele, velho. O cara compra o jogo dele e fala pra ele, ó, sei lá, tá bugado isso aqui, ou deu uma treta aqui, eu lembro de ver isso. E o cara mandava, ele mandava os caras tomar no cu, sabe? Tipo, se fuder, não precisa comprar meu jogo, umas coisas assim. Não fode, né? É, realmente. Aí para de ser uma relação de o cara é só um maluco da internet. Ele é uma figura. É um negócio, né? Business. Ele é fornecedor de um produto. E aí, se você vai reclamar do produto, cara, manda você tomar no cu. Você imagina, você compra um bagulho no Walmartão lá. E aí fala, ô, meu jogo veio trocado. Ah, se fuder, porra! Essa porra realmente, cu... realmente. Não, sei lá, eu vejo isso como uma coisa muito escrota. Não, mas eu vejo, por exemplo, Kamiya. Kamiya também é escroto, tá ligado? Kamiya é escroto pra caralho, só que é engraçado. Só que ele é escroto, ele bloqueia a galera e pá. Só que ele não é escroto pessoal, assim. O Phil Fish parece que é uma parada mais pessoal com as pessoas que ele treta e pá. E o Kamiya não fica puto também, tipo, de chamarem ele de cuzão. Ele só bloqueia a repórter, tipo, manda perguntar pra mãe e tal. Manda perguntar pra mãe, é muito bom, né? Então, sei lá, eu vejo o Kamiya se levando menos a sério, mesmo sendo tão escroto quanto o Phil, sabe? Eu acho que a pegada é justamente essa, ele trata que nem cuzão a galera toda, só que ele acha que ele tá certo em fazer isso, e aí quando rola a retaliação ele fica puto. Ah, eu ia se fuder também, olha o jogo que o Kamiya faz e o porra do Phil Fish, que porra ele fez lá. Pô, mas fez a porra do jogo. Ah, fez é legal, mas não fode, pelo amor de Deus. É da hora pra caralho. Não, vai na real, o maluco não é Deus não, não fode, tem jeito nenhum de tratar os outros mal. O cara fez sozinho, velho. Não, foda-se que ele fez sozinho, porra. Mozart fez assim. Não, ele não fez sozinho. Ele não fez sozinho, mas... O mais difícil ele fez sozinho, Tuba. Que foi as ideias do jogo, que é os puzzles, que é ridiculamente complexo de pensar naquela porra lá. Sim, tanto que tem puzzle que a galera até hoje não sabe. Não sabe como... Até, ele sabe resolver todos, mas não sabe qual que é a ideia pra você descobrir o modo certo. Aquele lá do monolito que a galera... testou todas as combinações de botões do Xbox 360 possíveis até achar uma e não descobriu o jeito certo. O foda do Phil Fish é que ele chegou num ponto que o que ele falar, o nego já tá achando que é zoeira, que ele tá puto, sei lá. Hoje ele tava falando um assunto sério lá, que foi o negócio que rolou nos Estados Unidos, que a polícia desceu o cacete na galera que tava protestando lá. Ele familiar, tava revoltado. Hein? Como é que é? Familiar, né? É, muito parecido o que aconteceu aqui. É. Ele tava o dia inteiro falando nisso e a galera no Twitter, o Phil Fish reclamando de novo, não dá pra seguir esse cara. Isso realmente, tipo. Ele apareceu no Twitter, fez um boom assim de polêmica falando do Silent Hill do Kojima e pá. Quem falou do Silent Hill do Kojima, esse merda? Não, ele só falou, nossa, Silent Hill 2 é um dos jogos que lidou com temas sexuais do modo mais maduro possível. Não vejo a hora de ver o Kojima fazer isso. Aí postou um monte das fotos das Beauty and the Beast do Metal Gear Solid 4, assim. Cara, eu juro que você encontra o Phil Fish, cara. Acho que ele caga dente, velho. Mas enfim, ele começou falando isso, depois ele já começou a falar do Ferguson. Tipo, ele começou uma streak de falar do Ferguson que tá aí até hoje. E é, tipo, é um assunto relevante, tá ligado? Não, isso é relevante. Mas, porra, com quem que o Phil Fish chupou gelo pra falar do Kojima, velho? Presta atenção. O pariu, mas cada um, cara. Mas ele, tipo, ele tá usando... Dessa fama de trollzinho que ele tem pra atrair mais atenção pra ele. E eu acho isso escroto, mesmo ele estando falando de um assunto sério, tá ligado? É, não, isso é. Mas... Poda do Phil Fish, cara, é que mesmo ele estando certo nessa treta, cara, ele precisa tá certo, tipo, mil vezes pra ficar com saldo positivo, tá ligado? Porque o cara é muito babaca, bicho. Olha. Aliás, quando teve as tretas da polícia aqui, teve algum babaca de videogame falando de protesto aqui também? Não sei, acho que... Além da gente? A gente falou... outros babacas, assim que você nasce. Eu não lembro. Porque você sabe que eu sou o mais direita do site, sou eu, né? Você é de direita, velho? Ah, eu sou de direita. Não sou Nossa, PSDB, mano. Mas sou muito de direita, cara. Nossa, velho, quando eu for na sua casa de novo, eu vou com a minha camisa do Che Guevara, assim. Cara, você sabe... Cara, desculpa. Desculpa duvidar de você, que eu não sei. Você sabe a história inteira do Che Guevara, velho? Eu sei, velho. Eu não tenho uma camisa do Che Guevara. Tá bom. Porque, tipo... pelo amor de Deus. Eu tenho a camisa do Che Guevara. Eu tenho uma de zoeira, que tá escrito... Tem a foto do Che Guevara e do lado tá escrito For Fun. Aí eu achei muito da hora e comprei, tá ligado? Eu tenho uma uso de pijama aqui, que tipo, a minha mãe me deu. Sabe? Ah, igual camisa de vereador, né? Todo mundo tem uma camisa de vereador pra dormir. Tava sobrando lá. Não, Eu queria uma do... Só, desculpa cortar você falando de Che Guevara. Eu queria uma camisa vermelha com a cara do Big Boss, tá ligado? Mas no lugar do Che Guevara, assim. Já existe, será? Deve ter. Tanto que rola a comparação no Peace Walker, então deve ser tipo a primeira coisa que as pessoas fizeram depois de ver. Pô, vou ver se eu acho. Tá, só tava lembrando que ele falou do Polygon também hoje pro Fish. É, o cara com uma porra. É disso que a gente ia falar. Mas ele tava xingando o Polygon por causa desse lance aí de Ferguson. Porque o Polygon fez uma notícia muito ridícula, um post lá, comparando... Explica pra galera o que é que... Isso, por favor. Explique o com Watch Dogs. Comparando o que, bem BuzzFeed, assim. Deu comparando a situação de Ferguson com o Watch Dogs, tipo, o que o Watch Dogs tem a nos ensinar sobre a situação de Ferguson. Show de bola. Foi o nome do post. É tipo o cara do Infamous, né, quando chegou na conferência da Sony e falou assim, nós vivemos num mundo que é vigiado. É muito triste tomar batida da polícia só porque eu tava fumando um beckzinho. Não sei o que. Aí, novo Infamous, vamos explodir coisa. Tipo, caralho, irmão. Né? E aí, por causa dessa treta do Polygon, que foi uma matéria ridícula, linkaram uma do Escapist. Fizeram semana passada que era como a situação de Israel e Gaza influencia nos videogames. Ai, eu vi essa porra também. Influencia nos videogames. É isso mesmo, essa é a notícia. Sim, é. Cara, e sei lá, eles até falaram de uma lá que um cara falou que como isso afeta a comunidade de jogos online, que tava subindo o comportamento antissemita e o cacete. Mas, porra, você faz uma matéria com um título desse, você tá completamente se aproveitando de um bagulho horrível que tá acontecendo pra falar de videogame, assim. É o que o cara é o que o Ventus 93 acabou de falar ali no chat. Que é fã, exatamente. Pelo link dele, é fã de Kingdom Hearts, então ele sabe o que ele tá falando, né? Sim. Você tem bom gosto. Os dois maiores eles gêneros. Usaram de um acontecimento pra gerar buzz no site deles, com certeza, cara. Isso é muito escuro. Do ponto de vista de business, acho que pode até nem estar tão errado assim. Mas é cozice, o ápice eles, da cozice. Eles até mudaram depois o título do porco. Não, e pra você ver a diferença do profissionalismo, a Rock Paper Shotgun tinha feito uma matéria do Battlefield Hardline, que é um esquema desse de urbano, é polícia contra ladrão e pá. E aí, quando começou essa treta do Ferguson, eles tiraram o negócio do ar, justamente em respeito ao que tá acontecendo, tá ligado? Foi a Rock Paper Shotgun? Foi a Rock Paper Shotgun. E aí vem a Polygon e manda um bagulho desse, sabe? Inclusive a Polygon mandou depois um post sobre o Hardline também. Essa é foda, piada. Cara. O Fufish reclamou de novo. Opa. O que ele tá falando agora? Acompanhando os live tweeting do Fufish ao vivo, né? O tema, na verdade, dessa semana é Fufish, não sei se você sabe. É que eu pariu, o Fufish não vale a pena falar. Tá, vamos pro próximo tema. Próximo tema. Ninguém quer nada. Bom, vamos sugerir o nosso, então. A Gamescom. O que aconteceu na Gamescom, amigos? Eu estou trabalhando para dois cacetes. Aconteceu Silent Hill do Kojima e do Del Toro. Não, tudo bem. As coisas absurdas de foda da Gamescom eu vi. Mas, então, foi isso aí. Foi isso. Pior é que eu não esperava nada da Gamescom, porque tipo, é a Gamescom, mas foi... É. Foi quase um E3, assim. Não, é Resident Evil. O que a gente achou do Tearaway, do Play 4? Velho, eu achei que quem tá falando assim, ai, a Sony matou o Vita, não sei não, o quê. Não. Podia enfiar um Vitinha no cu, assim, tipo, sossegado. Porque o babaquice do cara. É um bagulho completamente fora. Eu tava conversando com os amigos meus esses dias. Isso, e também saiu a matéria do... Peraí, você tava conversando com os amigos seus que não são do Games Foda? Sim, sim. Mas o contrato diz que não pode, amigo. Tá, continua. Enfim, eu tava falando justamente sobre isso e também saiu a matéria do Rod no site sobre isso de exclusividade. Cara, isso de você querer um jogo próprio, o Tearaway justificou a compra do meu Vita. E aí o Tearaway saiu pra PS4. E aí você achar que isso desjustifica o dinheiro que você gastou naquilo é de uma insegurança, sabe? É você... Eu não tenho realmente certeza se o que eu fiz foi certo, então eu vou ver um monte de coisa na internet pra confirmar isso. E aí, de repente, não tem mais, e aí você fica puto. Porra, quanto mais gente jogar as coisas que são boas, as coisas que você gosta, melhor, sabe? Não tem pra que... Claro, existe o contrato de exclusividade de empresa e pá, mas isso, esse caso específico do Tier Away, de sair do Vita pro PS4, sendo que não é nem do mesmo jogo, porque não tinha como colocar as mesmas mecânicas e tal. A Platy até me falou que era o mesmo mundo, mesma história, mas tinha as mecânicas diferentes. E, bem, são as mecânicas que fazem o jogo. Então são dois jogos diferentes, sabe? Sim. O que mostraram no trailer não tem no Vita. Sim. Então, né? Eu acho que quanto mais gente jogar, os bagulho tiver a oportunidade de jogar, melhor. E eu vou continuar com o meu Vita, usando ele pro YouTube, não, pra internet. Muito pelo contrário, porque eu acho que vai aquele Tear Away lá vai ser muito pior do que o do Vita, vai ser bem mal usado os controles e tudo. Não mal usado, mas tipo assim, não vai ter o mesmo potencial. E aí a galera, mas vai ser bom. E aí a galera que jogar só do PS4 vai ficar se perguntando: porra, se no PS4 foi divertido assim, imagina no Vita, que deve ter muito mais coisa pra ser explorada, tá ligado? E aí, tomara, que assim. O do Vita é fantástico, cara. Eu não sei se mais alguém aqui jogou, mas é um dos meus jogos favoritos. No Vita é uma coisa mais natural, assim, né? Que você põe o dedo e você vê o dedo saindo, assim, né? Sim. No PS4 só passa o negócio ali e sai na tela, não é tão... Não parece que tá realmente interagindo com o jogo direto. Entendi. Enquanto isso, o Luigi não está participando daqui do Games for the Live. Puta, está que arrumando pariu, treta, mandou muito. Com o Phil Fish no Twitter. O Phil Fish respondeu ele? Você tá zoando. Não. Ele não tá arrumando treta, ele tá gritando sozinho, na real. Né? Sim, é. O Afro, pra quem não sabe, o Afro arruma treta com pessoas aleatórias na internet, assim. Que o Afro... Esses dias ele arrumou com o cara do Kotaku. É. Qual dos caras do Kotaku que era? O Luke... Não, o Luke, é o Luke que ele arrumou? Não sei se foi o Luke. Foi. Eu acho que foi. Mas qual foi a treta? Não, o Luke tinha feito um artigo falando mal de não lembro o quê. E aí o Luigi foi lá e falou: para de fazer artigo clickbait, seu lixo, mano. E aí o Luke foi lá e favoritou muito passivo-agressivamente, assim. Entendi. E aí, tá, e o Afro, sem pai, não decidi. O Afro, ele é... Sabe o segredo, galera? O segredo é a solução pro Afro. Porque, tipo, as pessoas usam o segredo da Ana Maria Braga, e muito divulgado no Brasil pela Ana Maria Braga, pra atrair coisas boas pra elas. Sim. Pra atrair sucesso profissional e tal. O Afro, ele usa pra atrair ódio pra vida dele, tá ligado? Ele fica pensando que as pessoas odeiam ele, aí as pessoas começam a odiar, tá ligado? Surgem pessoas odiando ele na internet toda, assim. É o que acontece normalmente. Tá certo, amor não leva a nada mesmo. Ô, louco. É, isso aí. Calma, galera. Tô calmo, caralho. Eu ia falar, essa parada de exclusividade, né? Os caras comemorando o Metal Gear ser anunciado pro Steam. Achei irado. Sim, louco. Cara. Mas porque aí, eu achei que ia ser muito escroto se a galera começasse a reclamar que ele saiu pro Steam. Não, é. Tem isso, tem a galera que fica ardida porque não é mais exclusivo de console. E nem era com 4 quando vinha aquele um rumor por semana que ia sair pra Xbox. É. E a galera, não, mas Metal Gear era da Sony. Ah, enfim. Mas e aí anunciaram, e aí assim, eu fiquei dividido entre dois mares de gente babaca. Os que estavam reclamando que foi anunciado pra Steam, e os que estavam comemorando como se não fosse mais sair pra console. Porra, Master Race, melhor de todas, caralho, chupa console. Velho, eu vou jogar do mesmo jeito, cara, cala a boca. Pelo amor de Deus. É muito bizarro esse. Cara, esse clubismo de videogame, cara. Puta que eu pariu, cara. E é de uma rivalidade tão imbecil. Eu acho que essa parada de PC Master Race chega num nível de ser quase tão idiota quanto o Nintendismo, tá ligado? Eu acho que todo ismo, assim, é idiota, só que a parte do PC é mais foda, porque eles estão pegando jogos de todos os lugares, assim, tirando a Nintendo, obviamente, e aí todo anúncio de jogo pra PC que tem, eles fazem questão de falar, agora eu vou jogar em 4K. E o cara tem, tipo, um monitor de 13 polegadas, mas tá lá cara, falando que vai jogar em 4K. O cara tem praticamente um Pense Bem em casa e tá comemorando essa porra, sabe? É foda. Não, mas ele vai poder jogar com o Goku. Tem isso, né? Vai poder jogar com o Goku, vai, porra, o Metal Gear dele, os cavalos lá vão poder ser pônei, que os caras do PC agora são pônei. Mas tem um vismo que eu acho engraçado. Isso. Vai ter o Sonic. Tomara. O Sonic com seios, inclusive. Acho legal dizer esse vismo. Dizer pra vocês que meu Left 4 Dead até hoje, os tanques são o Shrek e todos os personagens são o Sonic. Eu jogo frequentemente. Todos são personagens diferentes do Sonic. Não, todo mundo é o Sonic. No meu Dark Souls, quando eu morro, parece que não vai ter Copa. Cara. O Godzilla Giroflex perguntou se é tal iluminismo, é idiota. É, boa, idiota Godzilla, pra caralho. Giroflex. Foda-se. O renascentismo é uma coisa que eu realmente... Renascentismo é legal, iluminismo... Mentira, eu gosto do iluminismo. Eu gosto do ismo de Xbox. Já viu alguém defendendo o Xbox? Porra, melhor coisa, porra, os jogos da Xbox. Cara, é meio triste e engraçado ao mesmo tempo. Mas é só dos Estados Unidos, né, cara? É só dos Estados Unidos. Não, o quê? Tem aqui muito tem. Aqui. Não, já vi gente. Muito, aqui, porra, muito. Véio. E é muito engraçado, velho. Porque aí você fala, tipo... Ah, eu curto jogar umas corridas, né? Curto jogar um Gran Turismo aqui, um Grid, um Fórmula 1. Porra, mas o Xbox tem Forza! É tipo, você manda uns 3 pontinhos assim pro cara, tá ligado? Você não consegue não ficar reticente. E é engraçado. Então, é muito engraçado. Porque os caras só jogam Halo, só jogam o Project Gotham Racing. Tá, umas paradas assim. Que mais que... O Fable. Fable? É um jogo legal, mas... Não, aquele último Fable tá muito triste, cara. Tá, sabe? Mas é engraçado, cara. Cachista é um bagulho engraçado, cara. É divertido de verdade. Porque, assim, aquele último Fable lá dá pra tocar uma marcha fúnebre atrás do trailer, assim, tá ligado? Não, mas o pior é que, sei lá, os três primeiros Fables, tipo, o 2 e o 3, a galera fala que é piorzinho. Não, mas ainda são jogos razoáveis, assim. O 3 é quase, a chegada do caixão, assim, cara. Já não sei. O 2 dizem que é o melhor, todo mundo. O 2 é legal. Mas o bagulho funciona, tá ligado? Mas aí eles pegaram o Fable e transformaram no bagulho completamente fora de qualquer coisa. Eu nem sei se chegou a sair aquele jogo que foi cancelado. Aquele pra Kinect. Você tá numa carruagem, saiu, você fica jogando os poderes. Saiu. O que é aquilo, velho? Aquilo era pra ter saído no celular, não no Xbox 360, tá ligado? Cara, é foda. Mas eu gosto de definir, assim, os istas. Tipo, mas PCzista... É que hoje não é nem ismo, cara. Lógico hoje, que é. Não, tu fala assim, hoje não é nem ismo. Você não tem o que se defender no Xbox. O Xbox é atrasado em praticamente tudo... Os jogos não rodam em 60 FPS mesmo, tipo, Destiny, tá todo mundo reclamando que tá uma bosta no Xbox, comparado com o que foi no Play 4, no beta, assim, e os dois digitais, os dois a mesma coisa, mesmo tamanho, só que roda pior no Xbox, comparado já. Ah, mas beta tem desculpa, né? Pra ser zoado o beta, não tem? Não tem, cara. Não tem, porque já tem até CG no jogo, tem até historinha no jogo, já aquilo lá é o... Aquilo lá é praticamente a versão Gold, o beta, na verdade, é do servidor deles, pra ver se o servidor aguenta. Porque o jogo tá praticamente pronto. Eu acho que daria pra ainda usar o argumento do beta se não rodasse bem no PS4, tá ligado? É, sim. É o mesmo beta, só que em um roda bem e no outro não. Então, também, na verdade, também é culpa dos devs de não otimizarem pros consoles separados, né? A real é que nos dois dá pra jogar o troço, né? Fica muito de frescura com isso. Não, eu acho muito babaca, né? Roda 900p no teu, no meu. Não, mil, mas isso também acho babaca. Você sabe que eu não falo que eu não consigo nem perceber. Tipo, 60 de 30 FPS, meu olho não consegue perceber, cara. Nego, você entra em fórum, nego, discute as coisas muito idiota. A textura tá um pouquinho pior, nego. Ah, ali, nossa, tá um lixo o Xbox. Tudo que é hiperbólico, assim, acaba sendo. Mas você concorda que se tem o mesmo jogo pra dois consoles, se um dos consoles tem muito mais jogos exclusivos que o outro, e esse console que tem mais jogos exclusivos é o console que roda as coisas melhor, não tem por que você comprar o Xbox atualmente? Ah, sei lá, se o cara gosta do Xbox, bicho. Não, vai que assim, ó, o cara realmente gosta de Halo, tá ligado? É, não, mas é... as únicas três coisas que valia a pena atualmente na minha visão, mas não vai fazer eu comprar um Xbox, é o Halo, que eu não gosto, mas poderia gostar, né, num mundo alternativo. É uma justificativa, se a pessoa gosta, sabe? Sunset Overdrive, é válido, que também achei uma bosta o vídeo, mas quem sabe pode ser legal e tal, vai saber que pode acontecer nesse mundão louco aí. E aquele do parar o tempo lá, esqueci o nome. Quantum Break parece ser da horinha também, mas enfim, tava parecendo da hora até eles botarem o cara de armadura que morre com 40 mil tiros, que é a coisa que eu mais odeio. Eu também não gosto desse bagulho, mas eu... Deixa, fica aí o... Ainda mais, porque quando eu comecei a ver a apresentação do Quantum Break, eu falei assim, nossa, que da hora, os caras fizeram o bagulho certo. Tipo, um tiro de pistola tem um puto do impacto no cenário. Porque é assim que é um tiro de pistola de verdade. Se você leva um tiro de pistola perto de você, não vai ser tipo um furo na caixa, vai fazer um puta do estrondo, tá ligado? Você vai ficar meio rassabiado assim, tá ligado? E daí, quando o cara passa tiro perto do cara, a tela dá uma tremida, assim. Então você vê que as balas têm um impacto forte, assim, tá ligado? No jogo. E aí eles mostram um inimigo que leva 40 balas pra morrer, cara. Vai se fuder, tá ligado? Não, eu realmente não gosto disso também. Tipo, a coisa que mais me frustrou no Uncharted de Vita eram esses inimigos monstrão, assim. E também são a pior parte do Spec Ops The Line. Sim. Os Spec Ops são foda. Acaba completamente com também a mecânica principal que quem criou foi o Gears of War, que é cover and shoot, porque você planeja assim, ó, eu vou ficar cover aqui e agora tá limpo, eu vou pra lá, entendeu? Essa é a ideia do jogo, você planejar quando você sai do seu cover e quando você atira. E daí aparece um filho da puta que vem andando na sua direção, levando bala no peito. Você tinha que matar por trás, né, um rolo assim? Tem que usar a mecânica de parar o tempo pra você ir pra trás dele mais rápido. Não era. Você levava a bala. Eu vi, o cara fez o cara. Mas você tem que destruir antes, né? Você tem que destruir o. Você tem que destruir os plates das armas. É, os plates da arma dele antes. É ridículo. Ele parecia legal. As ideias de você viajar no tempo e tal. Parar só o pedaço que o cara tá ali. Então quer dizer que você é cachista, então. Ah! O Tuba é o único que tem o Xbox no nosso. O Yuri, ou a Yuri Marcel, falou que fala mal de Dark Souls 2, né? Por causa da textura, porque nego fala mal da textura de Dark Souls 2, e elogia a textura de merda de cavalo do Metal Gear Solid. Meu amigo, Metal Gear, né? Daí o fanboísmo é duro. Opa aí. Não, mas falando sério, eu cheguei a Dark Souls 2 no PC. E eu não vi textura feia, cara. Não, tipo... não, pelo amor de Deus, cara, eu nem respondo. Mas você fala aí de fanboy? Fanboy, eu passo raiva naquela porra daquele chat da redação. Os caras falando de Smash Brothers. Fala do... Mas Smash Brothers é da hora, mano. É da hora, caralho, mas porra. Tem limite tudo, né? É o Zelda Musou. Caralho, porque o Zelda Musou vai ser bom pra caralho. Não, tá... não, ninguém falou. Todo mundo tá cheio. Só o Afro. Não, mas só o Afro, só o Afro. Eu quero a máquina do tempo do Afro, velho. Tá todo mundo falando mal, exceto o Afro. Tá, é, o Afro tá achando que é a melhor coisa do mundo. Só que é tão ruim o Zelda Musou que nem o Afro vai jogar. Ele falou que ele não vai... Ele inventou a desculpa que ele tá sem dinheiro, porque ele vai ter que comprar um jogo em dezembro. Nossa, não vai dar pra eu jogar o Musou. Mas, nossa, se eu tivesse dinheiro, ia ser Day One. Puta, já vou ter que comprar Smash Bros. Em dezembro, cara. Não vai dar pra jogar esse jogo de agosto aqui, tá ligado? Eu não tenho condição de... Eu não vou poder jogar o Musou porque eu preciso comprar leite pra minha mãe. Vou ali e já volto. Mas o... Aí você vem falar que eu sou fanboy, caralho. Eu sou fanboy pra caralho mesmo. Os caras ficam de que tudo da Nintendo é o melhor, cara. Não, é um saco essa porra. Não, mas é engraçado ver o Afro todo otimista de um lado... E o Marcelo todo, meu Deus, a Nintendo deu um tiro no pé agora, pô. Porque isso é desrespeito à minha série, ao meu Zelda e pá. Gente, calma, o bagulho vai ser só irrelevante, assim, no máximo, tá ligado? Esse lance do tiro no pé veio por causa disso, né? Voltando ao assunto exclusivo, veio por causa do Final Fantasy XIII pra Xbox, sim. Lembra? Ah, sim. Naquela época. Naquela época já era, usavam os mesmos argumentos. Não, mas o Final Fantasy XIII no Xbox, ele vai rodar só 720p, ao contrário dos 1080p do PS3. Mas, não querendo defender nem nada, porque eu acho que essa parada de exclusividade é uma babaquice do caralho mesmo. Mas eu lembro, assim, com alguma clareza, até porque eu tenho aquela demo do Final Fantasy XIII que veio no Blu-ray japonês do Advent Children. Sim. Ah. Eu fiz a cagada de comprar essa porra. Mas... Advent Children é bom, caralho. Eu gosto muito da animação dele. É legal. Mas eu comprei em japonês e tal, na época eu tava bitolado pra caralho com Final Fantasy VII e tal, enfim. Aí, a demo, ela é um pouquinho melhor, assim, em qualidade de jogo e tal, do que o final, cara. E a demo, se eu não me engano, saiu antes do anúncio de multi. Mas, assim, foram os melhores dias. Tá jogada polêmica. Não, é sério. E, pô, tem vídeo da época, só dá uma catada aí que não é difícil, não. O jogo deu uma caída. Eu não sei se é, porque deu uma caída. Porque o Final Fantasy XIII, não, tipo, os caras da Square não aguentaram o tranco de fazer o jogo ficar direito mesmo, tanto no PlayStation quanto no Xbox, ou se pra fazer multi o jogo precisou dar uma caída. Eu não sei dizer. É, lógico que foi. Não, se você pega o primeiro vídeo do Final Fantasy XIII que saiu, foi tipo no anúncio do PS3, eu acho que é. Ele era muito mais bonito, assim, que o... É. Mas aí, mas será que ele era não, todo mas mesmo só no CG, final, o bagulho era bonitão, vai. Sério, Final Fantasy XIII. Se tem uma coisa que o jogo faz certo e ninguém pode falar o contrário, é que o jogo é bonito pra caralho. Mas com certeza seria mais bonito se fosse só pra PS3. Com certeza. Mas esse é... Acho que é o único jogo até, um dos poucos que a versão do PS3 é bem melhor que a do Xbox. Mas então, aí falando de exclusividade, desculpa cortar você. Mas os melhores dias pra se estar vivo na internet foram o dia que caiu a exclusividade do PS3, do Final Fantasy XIII. Foi muito bom. Eu enchi vários copos com lágrimas do mas aqui. E o dia do anúncio do Bayonetta 2. Velho, nossa! Eu tô pra ver outro dia bom que nem esse, cara. Isso aí foi do caralho. Porra, porque não vai ver os caras salgados pra caralho? Vai vender nada, assim, não sei o que, como assim? Não tem nada a ver com a Nintendo, cara. Não tem mesmo, foda-se, pagou? Ah, o Tomb Raider chegou perto ali. Ah, eu acho que não. Foi legal. Tinha muita Tomb Raider gente foi legal. Mas... Sabe, pô, todo mundo chorando por causa do Tomb Raider. Não, mas sabe, não mas numa sabe, boa. Que é, sabe o que é o detalhe? O detalhe é o seguinte, é que eu tenho certeza absoluta, desde da hora que falou, antes de saber que era temporário essa exclusividade, que ia lançar pro Play 4. E aí, eu falei, ainda vai receber pro Play 4 com todos os as roupinhas, com ela de biquíni, com o caralho A4 aí. Entendeu? Que você, e ainda mais $10 mais barato, que daí a galera fala, agora é R$49,90, que já tem 6 meses o jogo. Então, R$49,90 agora. Mas o Bayonetta, eu duvido muito que lance pro Play 4 pro Xbox, não, cara. Não, Bayonetta, não tem como. A Nintendo tá dando dinheiro pros caras fazerem. Não. É não que tem nem que sair saiu, mesmo, não. Tem é que nem o Bloodborne sair pra PC quando começou os primeiros... Quando ainda chamava Project Beast. Quando passou aquelas primeiras GIFs e tal. A galera falou, não, mas tem que sair pra PC, não sei o que. E desde aquela época já tava confirmado que a Sony Japan tava... ajudando no desenvolvimento do jogo. E a galera ainda acha até hoje que vai sair pra PC eventualmente. Tomb Raider foi engraçado, porque a Microsoft usou umas palavras muito específicas assim pra... Pra não exclusivo... falar que era temporário. Ó, no Natal ele é exclusivo do Xbox. Ah, então ele vai sair no Natal, ele é exclusivo do Xbox. Eles só foram claros mesmo um dia depois, que todo mundo já tinha, tipo, percebido, assim, que era famoso. O saco, o cara falou, não, então, tem um tempo isso aí, Foda, né, cara? Igual, e a Microsoft não tá fazendo nada certo, né, velho? Os caras tão cagando em cima de cagada, assim. Teve esse exclusivo no Natal e teve os jogos indies que eles mostraram, que foi primeiro em console no Xbox. A Sony falou essa também, primeiro em console. Não... Sim, a Sony é adepta disso também. Mas a Sony é mais ridículo ainda, porque o lance da Sony é porque a loja deles dá update na terça, da Xbox eu acho que é na quinta, né? Pelo menos tinha uma época que era assim. Aí você vai jogar, tipo, 2 dias antes. Ah, é? Mas era assim, cara. Era, tipo, esse naipe, tá ligado? Ó, aqui é antes, 2 dias antes. Ainda é, do Xbox acho que é 4. É, então... E o Call of Duty é dia zero? Nossa! Você paga mais pra jogar, você faz pre-order, você joga, tipo... Um dia antes. Eu vi no Steam isso, cara. Sério, tipo, eu acho que... Minhas palmas. Eu jogo COD todo ano, tá ligado? E mesmo eu olhei esse bagulho e falei, velho, não é possível. Os caras estão capitalizando em cima de burrice mesmo. Tipo, agora é realmente o prego. Não tem como você defender um bagulho dele. Mas é mais caro o bagulho? Ou é o não, só não. Fazer pre-order? Mas você não, só pre-order. Mas o incentivo de pre-order é você jogar um dia antes. Não é, tipo, nem skin de arminha, não é boost de XP no multiplayer, não é 10% de desconto, é você jogar algumas horas antes, tá ligado? Foda, hein? E assim, você não vai jogar, porque vai estar uma bosta o servidor um dia. Sim! Show de bola. Ai, ai. É igual jogo da Blizzard, cara. Eu já enjoei. Eu gostei muito da expansão do Hearthstone que teve agora, Naxxramas. Que realmente é muito legal o que eles fizeram. Não sei quem é, se alguém joga aí do chat. Eu joguei um pouco de Hearthstone. Mas caralho, velho. Primeiro dia que eu fui jogar, tava com lag. Não, absurdo, assim. O jogo da Blizzard não tem como jogar no lançamento. Né? Não, é. Não, mas e é single player. Essa expansão é single player. É tipo, você joga contra boss. O Diablo também era. Aí você escolhia suas cartinhas. Não, mas não tem nem comparação com o Diablo. Você escolhia suas cartinhas. Parecia que você tava jogando com um cara que não sabia jogar, tá ligado? Que o computador resolve na hora o bagulho ali, tá ligado? Aí o computador ficava pensando assim, cara, tinha um lag de processamento, ficava tipo 5 minutos pra jogar a carta, tá ligado? Vai tomar no rabo, velho. É, eu gosto muito, mas tipo, é uma semana de boa assim, tá ligado? Não tem nem como você fazer jornalismo do bagulho. Se você quiser fazer no dia, assim, só a semana que vem que eu vou jogar. Não, porque... mas por isso que eles dão antes até pra jornalista. É. Ah, sim. Aí jornalista só joga com eles mesmo. É. Deve ser bom pra caralho jogar videogame com jornalista de joguinho. É, viu? Puta que eu pariu. Que divertido. A única vez que eu joguei videogame com jornalista de joguinho foi a vez que eu joguei o... Você, Guerra, aquele demo de jogo de corrida do PS3, eu esqueci o nome do jogo. O Grid? É. A única vez que eu joguei videogame com um jornalista foi aquela vez. Quem que a gente jogou? Eu e você. Toma no seu cu. Que jornalistas. Jornalista, não. Me ofende não, cara. Não, mas assim, tem uns caras que são muito da hora de jogar junto, tipo o Fabão. O cara mais boa praça, assim, dos joguinhos. O Fabão, o Cioli, da hora de jogar. Os caras são muito engraçados jogando, cara. Entendi. Eu ainda acho que a gente, tipo, eu, você, o Rix, o Tuba, tinha que jogar um LOLzinho um dia, assim. Não, mas tinha, eu falei pro Tuba que esse pau pega até o note do Sorox pra gente fazer uma transmissão pra galera ver quanto que o Tuba joga bem. Eu joguei, tipo, 5 partidas na vida. Né? Daí o Tuba foi N mid. Aí, tipo, tinha 5 minutos de jogo e o Tuba tinha morrido 35 vezes já no mid, tá ligado? Só dava era o tempo de ele... Era a primeira vez que eu jogava o troço, cara. Só dava o tempo de ele reviver, aí ele ia, andava pro mid e ele ia... Ele morria pra torre, tá ligado? Se fosse pra torre, tava bonito. Ele atacava o carinha, assim, com um auto-ataque, assim, da Annie, assim, tá ligado? Nossa, dava tristeza. Mas, ó, tá proibido falar de LoL nesse... Isso aqui é um podcast de respeito. É, tá. Parou com o LoL nessa porra. Tá, que outras notícias que a gente teve pra gente falar? É o Silent Hill, né? É o Silent Hill. Cara... É Silent Hills, né? É Silent Hills. Cara, uma coisa que eu achei sensacional nesse teaser é que, tipo, eles mostraram o trailer, aquele trailerzinho todo zoado durante a Gamescom e as pessoas gritando no final e pá. Não, e isso é muito todo... Kojima, isso foi muito Kojima, cara. Isso foi muito Kojima, foi uma trollagem fodida, porque não teve uma pessoa que assistiu aquilo lá e não falou, nossa, que lixo, não vou nem jogar essa porra não. Aí, tá ligado? Sim, então, e aí todo, tipo, aparecia as pessoas gritando no final e você achava que elas estavam gritando por causa de susto. E aí você ia ver os stream do jogo, da galera fazendo stream do Playable Teaser que tinha saído pra PS4, e aquelas reações era quando aparecia, tipo, o nome Silent Hill na tela, assim. Quando aparecia Hideo Kojima e Guillermo del Toro. Então as pessoas não estavam gritando de susto, elas estavam gritando de surpresa. Não, eles deram a entender que o bagulho era um susto bem trechão, é assim. Se você olha aquele trailer que passou na conferência da Sony, dá pra ter uma emoção que saiu Silent Hill. Tem várias dicas ali. Sim. Não, e tem, no teaser tem um esquema, tipo, quando você passa na parte jogável mesmo que você baixa. Tipo, quando você passa perto do rádiozinho lá, tem a estática do Silent Hill, que geralmente tem em rádio, pá. E aí a galera foi juntando, e aí quando conseguiram chegar no final, viram que era esse esquema aí. Mas eu achei bacana. É que agora qualquer coisa pode ser qualquer coisa, né? Pra quem sabe aquele trailer, sei lá, o trailer do Halo no Assassin's Creed. No jogo do Batman. É. Mas eles... pode ser o Kojima fazendo, zoando aí. Esse podcast pode ser um anúncio do novo Resident Evil. Do Kojima. Imagina se o Kojima vira o Michael Bay assim, e começa a dar o nome dele pra pôr em todas as coisas, tá ligado? Sim, que daí no Tartaruga Ninja, tipo. É. Ele fez tá nada olhando. No Tartaruga Ninja. Ele, tipo, nem produtor de verdade ele é, tá ligado? É, ele é produtor executivo só dá o dinheiro pra galera lá e... Não, ele não é produtor executivo, desculpa, ele é só produtor. Só deu o dinheiro mesmo. Não, mas o Kojima já fez isso. Ele fez no Castlevania Lords of Shadow. Que falaram que ele era produtor e, tipo, na versão de PC até tiraram o ícone da Kojima Productions, tá ligado? É. Essa é a dúvida da galera agora. Será que o Kojima tá realmente envolvido ou ele é, tipo... Eu acho que tá, cara. Tem inclusive foto dele com o ator. É, e tem foto dele com o ator lá que tá fazendo o cara. Aliás. Mas sabe o que, que é? Sabe em toda que a cara do Kojima essa ideia, né? Não, tem. Usar porra do ator. Esse trailer aí ficou muito Kojima, cara, tá ligado? Tipo assim, de fazer todo mundo não querer jogar a parada. Aí depois as pessoas que querem jogar é porque ouviu falar que, na verdade, é Silent Hill. Ouviu falar que é bom o trailer, ouviu falar assim, não, joga lá, entendeu? É, meio que estragou a parada, né? É uma trollagem, sim, mano. É, tanto que na coisa de Metal Gear que teve ontem, ele falou, porra, eu fiquei até triste que a galera descobriu no mesmo dia, porque eu tava esperando ele descobrir, tipo, uma semana depois. Mas, porra, é a internet, não internet tem como, mesmo, tá ligado? É, foda que foram perguntar coisa pra ele, nem tinha o que responder, porque então... ele realmente não esperava que a galera fosse descobrir. E eles fizeram um bagulho muito assim, ao Deus dará, tá ligado? A imagem da tela de pré-start do jogo era uma foto do quintal de um dos devs, tá ligado? O bagulho foi feito muito assim por cima. Ele falou, não, a gente até abaixou a qualidade pra parecer bem indie mesmo. Mas assim, não é difícil fazer um Silent Hill novo bom. E a maior prova que não é difícil fazer um Silent Hill bom é o 2, tá ligado? O 2 é fantástico, é um dos melhores. É, o 2 é o meu favorito, tá ligado? Meus jogos favoritos. E é o que tem que ser um Silent Hill novo. Você tem que manter a ideia de Silent Hill sem botar o lore. Aí depois disso, eles ficaram... Todos os outros jogos que lançou, o 3 é bom. Mas, assim, é porque o 3 é quase uma continuação direta do 1. Do 1, sim. Quase não, é literalmente. É, sim. Mas, assim, e mesmo assim, ele não envolve tanto o lore do 1, assim, como os outros jogos. Aí os outros jogos parece que tudo tem que colocar a porra da história da menina lá que morreu. É. Tá ligado? E tudo é baseado, gira em torno daquilo lá e parece que é uma continuação do outro. Todos têm o Pyramid Head, velho. É, o PSP tem o do Pyramid Head. Não, o 4 não tem, o 3 e o 4. O 4 não, o 3 não. O 4 também não, porque o 4 é uma bosta, né? Não, eu gosto bastante do 4, mas tipo, ele tá na cara que não era pra ser um Silent Hill e eles colocaram as ligações no final, assim. Mas tipo, até o 4... eles colocaram o negócio do Walter Sullivan, se aquele assassino do 2, ele aparece no 4 e tal. Até o 4 ainda é a equipe do Silent Hill mesmo. Sim. Depois do 4 que acabou, né? Aí começaram a distribuir pra galera. E a galera pegou, Silent Hill é a enfermeira, é o Pyramid Head e a cidade. Porra, E fizeram e faziam isso aí. Eu não cheguei a jogar o Downpour, mas o Homecoming é muito ruim, cara. Não, ele é, é muito ruim, em joguei, vários. Downpour é bem ruim também. Downpour é bem ruim. O do Wii, que saiu pra PS2 e PSP também, ele é legalzinho, só que ele não é Silent Hill. Tá, eu gosto do Shattered Memories. Só que ele não é um Silent Hill, ele não tem nada a ver. É, ele é um jogo diferente. Ele não é um Silent Hill em controle, só que daí em lore ele é um Silent Hill. Que é a coisa ele que... é um remake do 1, mano. É, mas assim. Sim, ele é um remake. Mas é um remake do 1, mas em vez de eles realmente fazer o remake da história completa, eles ficam se baseando ainda na menina lá e blá blá blá. Não, mas é pior uma... que não. Na época falaram que era uma reimaginação do 1. O Shattered Memories, eu nem lembro disso do lore de Silent Hill. Pra mim, tipo, é só a história da filha do. Sim, aí eles mudaram tudo. Não, tem a menina, até a menina queimada também no Shattered Memories, se não me engano. Eu vou dar uma olhada depois, mas eu lembro que eu não gostei por causa disso. Eu lembro que eu gostei justamente porque ele era bem a parte. Tipo, eu gosto do 1 e do 3, mas eu acho, tipo, o 2 bem melhor pelo motivo que você citou, justamente porque ele é a parte, assim. E eu tinha gostado do Shattered Memories justamente por isso também, porque é uma história sobre a família do cara, não sobre a cidade como os outros. Mas depois a gente vê isso, então. Eu gosto dos puzzles dele, e o Shattered Memories não tem praticamente. Então, e o mas assim, o 1 criou a ideia principal que eu acho que deveria levar pra todo o Silent Hills, que é a cidade e tal. Aí o 2 mostrou que não precisa ser só com criança. Pode ser uma pessoa ser punida por qualquer coisa lá dentro, entendeu? E ainda deu a ideia, mais ou menos, a entender que pessoas ligadas ao mesmo trauma ou mesmo problema podem estar na mesma Silent Hill, entre aspas, entendeu? E o 3 mostrou que, tipo, não precisa ser exatamente Silent Hill. Qualquer lugar pode ser Silent Hill, tá ligado? E, porra... Aí o 4 nem Silent Hill tem. É, exatamente. Não, lógico que tem. Não, o 4 não se passa em Silent Hill. Não. E o buraco, velho, quando ele entra no buraco, lógico que é Silent Hill. Não, mas ele vai pra uma Silent Hill, mas assim... Não, sim. Não, mas de novo, falando, eu gosto bastante do 4. Ele é bastante diferente do que eu gosto mesmo. Eu não gosto do 4. Mas é que nem eu falei pro Tuba, pode ser porque eu era muito fã de Silent Hill, fãzaço mesmo. E daí eu esperava um Silent Hill, porra, não... Tipo, sabe o que foi. Então... O cara com uma Kombi perguntou se ele pode jogar o 2 sem jogar os outros. Pode, inclusive recomendo ter feito isso. Foi onde eu comecei. Na verdade, o 1 é injogável, que nem eu tava conversando com o Eu gosto mais do 1 do que o pior é que eu joguei. Eu joguei o 1 depois do 2, tipo, depois de ter uns controles decentes, assim. E eu gostei dele mesmo assim, tipo, ele é feio e pá. Mas nada que não dê pra ignorar, assim. A primeira vez que eu joguei o 1, achei que tava com problema o jogo, porque os monstros têm a mesma textura todos, assim. Senti que tinha dado pau. Por que tá todo mundo rosa aqui? Por que o pterodátilo e o cachorro são iguais, assim? Então, é daquele jeito mesmo. Era um PlayStation, não aguentava mais que aquilo. Mas aquilo meio que foi carregado pra depois, né? Mas você gostou... Na época você pensou isso? Porque na época eu achava fantástico, eu achava terrorífico, eu achava... Eu joguei o 1 a primeira vez? 2003, por aí. Ah, não, então, eu joguei na época, achava fantástico. Aí depois, a hora que lançou o 3, eu falei assim, pô, vou rejogar o 1. Nossa senhora, mano. Aí já era tarde demais, já. Velho, a primeira vez que eu joguei o primeiro Silent Hill foi, tipo, uma versão pirata de PlayStation 1 com legenda em português na casa de um amigo meu, tá ligado? Eu tava, tipo, na sexta, sétima série, assim. E eu achava fantástico o fato do cara correr... Ele começava a se cansar. Ele parava e começava a respirar mais fundo. Eu falava, nossa, o futuro dos jogos tá aqui nesse jogo aqui. Sendo que já existia, sei lá, o PlayStation 2, tá ligado? Mas isso aí demais, foi uma boa experiência. Você tá andando naquele becozinho e a câmera fica mudando o ângulo, assim. Sim, nossa, aquilo é bom demais. E aí veio uns bebês com umas facas de matar. Muito bom. Tem a mesma textura do cachorro do Pterodactyl. Tudo no jogo tem aquela textura rosa. É, porque a cidade tava queimada, né? Sim, é. É um padrão, né? Tem que ter um padrão. É, o novo é Silent Hills, né? Tô lembrando. Tem várias teorias já porque que ele é Silent Hills. Saiu até no Kotaku um apanhado de teorias, uma mais tonta do que a outra. É Kotaku, né, velho? Esperava o quê? Então, o Ventus tá explicando ali uma que faz sentido, porque que nem eu falei com o 2... Sim. Todo mundo envolvido no 2 sofreu um certo trauma sexual em alguma parte, seja pro lado deles ou seja neles, tá ligado? Ou tipo, eles causaram. Ou eles causaram, exatamente. É, então, tipo, todo mundo ali tá ali. Todo mundo que tá presente fisicamente ali naquela Silent Hill, aconteceu isso com eles, tá ligado? O cara foi estuprado, a mina foi estuprada, o outro estuprou, etc e tal. E o outro cara não. matou a esposa dele porque não podia mais fazer sexo com ele, coisa do tipo. E daí dá essa ideia mesmo que é uma Silent Hill pra cada pessoa, ou uma Silent Hill pra cada situação e tal. Então é, pode ser interessante. Tanto que a mina que era abusada pelo pai, ela via Silent Hill toda queimando e pá. Então eles estavam no mesmo lugar, mas tinha uma percepção diferente. Sim. Tanto que a enfermeira, ela é sensual, porque ela representa o libido do cara. Que era do James, sim. É, não, e aí o cara vai e bota as a duas, bolsa da enfermeira as no duas, homem, que raiva, velho. As duas pernas também, né? Que é tipo, tem um boneco que é só perna. É perna em cima e perna embaixo, tá ligado? E o Pyramid Head aparece ele transando com uma dessas duas pernas aí, uma vez na cozinha, acho, numa casa. Sim, é a primeira vez que ele aparece. Inclusive, é difícil você conseguir notar que aquilo é uma relação sexual que tá ocorrendo. Porque no play, parecia que ele tava, tipo, balançando ela, assim. Aí depois você vê e o bagulho fica ainda mais bizarro, justamente porque é feio, tá ligado? Enfim. É por isso, uma das coisas que o Extra Credits falou é isso, justamente isso, que Silent Hill passou a ser ruim porque tem mais definição dos gráficos, então não tem aquela sua parte que a sua mente vai lá e coloca as coisas. O que tá ali é literal. Mas eu acho que foi muito além disso, eu acho que é realmente a qualidade dos jogos que baixou. É o lance da enfermeira que o pessoal coloca no jogo só porque a Silent Hill tem que ter enfermeira. E, pô, tem no filme, velho, tipo, aquela cena que tem 500 bilhões de enfermeiras, assim. O pessoal não entendeu sobre o que é Silent Hill e tenta refazer, tenta entender. É o mesmo problema que Resident Evil tem. Mas o Del Toro, ele faz umas paradas bizarras que eu curto. O Kojima tem essa coisa de zoar com a cabeça das pessoas que eu curto. Mas o cara do Walking Dead, apesar de eu achar ele um ótimo ator, eu não sei se ele vai ser um bom protagonista, porque ele tem cara de ser porradão, assim. E o... Os caras de Silent Hill geralmente são vulneráveis e pá, não lutam bem. Eu lembro que eu tinha muito amigo meu. Eu não gostava de Silent Hill até por isso. É muito ruim o combate dele, mas é pra ser ruim. É, o ponto é esse, tá ligado? Não, mas o 3 é fantástico. O 3 não tem o que reclamar. Não, ainda é durão, assim. Você tem dificuldade pra bater no vídeo. É, você tem a fragilidade também, mas você sente que é frágil. Mas não é pra dar tiro. Se você for matar todos os bichos no Silent Hill, você... Você não consegue. Então, mas não é por isso que eu... É. Exatamente essa reclamação do pessoal. Pô, é muito ruim, né? É pra ser difícil. E é pra você se sentir vulnerável, tá ligado? Tinham falado... Eu tenho medo desse cara justamente não ser ele, ser muito porradeiro e o bagulho ser muito tiro, assim. Mas eu não acho que vá ser um erro assim ocorrido. Até porque o Kojima tava falando no Twitter que uma das headlines dele pro medo é a falta de informação. E é justamente o Kojima aqui, a gente tá acostumado com ele a dar informação demais, assim, em Metal Gear. Mais ou menos, no 2, né? Você vai sem informação até... Quer dizer, ele dá informação demais no final, né? Porque... É, ele sabe controlar a informação. Ele vai te enganando até o fim do jogo. Eu só quero ter uma caixa de papelão em algum lugar. É que a galera sempre reclama disso. Ah, é muita cutscene, pá. E ele tá falando que o foco dele nesse Silent Hill é justamente ter pouca informação pra você ter mais medo, porque você não sabe o que tá acontecendo. Aliás, eu acho ótimo quando reclamam de pouca cutscene, de muita cutscene. Ah, tem muita cutscene, joguinho. Ah, Last of Us tem muita cutscene. Vai jogar Tetris. Cala a boca e vai jogar Tetris, sabe? Sendo que Last of Us não tem muita cutscene, mas eu não sei de onde as pessoas tiraram isso de falar que Last of Us é filme. Ah, eu só tem cutscene. Não. Assiste tudo no YouTube. Eu entendo falarem, sei lá, do Metal Gear Solid 4 mesmo, apesar de, tipo, ter várias cutscenes e tal, mas metade delas ser aqueles briefings que não são necessários. Mas eu entendo a galera que reclama, porque realmente bastante vídeo. Não, é muita cutscene, mas o gameplay do Metal Gear Solid 4 é foda. Sim. Muito mas foda. Mas o Last of Us, cara, o bagulho não tem muita cutscene. Tipo, em nenhuma métrica tem muita cutscene. Não tem mais cutscene do que Zelda, sabe? Não sei de onde que tiraram isso. Eu joguei, não joguei todo ainda. Mas eu achei até que tem um número razoável, assim, existe. É, tipo, elas estão lá, mas elas não estão pendendo pra um lado ou pro outro, tá ligado? Não tem mais cutscene do que gameplay. Ele é bem balanceado também. Eu só quero que o Silent Hills tenha uma caixa de papelão e uma exclamação, assim, em algum lugar, tá ligado? Ah, vale. Silent Hill tem bastante zoeira também, sempre, bem... Sim. É. Não, e o Kojima aqueles... gosta, né, de fazer umas piadas. Aqueles final de Alien lá e pá. Bom, né? Final do cachorro, muito bom. E é um... Pra você chegar no final do cachorro do 2, pelo menos, era um bagulho completamente arbitrário, assim. Não sei como que alguém conseguia chegar à conclusão que era aquilo que você tinha que fazer pra chegar naquele final. Vem cá, a gente já fez um podcast sobre jogos de terror, assim? Não. Eu tô pensando aqui agora, tem uns bons, né? Tem o Rule of Rose, que é legal. O Rule of Rose teve uns bons. Eita. Teve. Rule of Rose é bom. Qual que é esse? Rule of Rose. Não conheço esse. Rule of Rose é aquele das menininhas no do orfanato, é. Ah, eu tenho curiosidade de jogar ele, mas não joguei. Puta que eu pariu. Eu não posso jogar jogos de survival horror, porque eu sou muito ansioso. Eu fico muito tenso e eu não consigo jogar muito tempo. Então eu jogo tipo 10 minutinhos e eu paro. Eu jogo mais 10 minutinhos e eu paro. Eu demorei tipo 6 meses pra zerar o Resident Evil 5, sabe qual é? Porque... Nossa, velho! É, cara, porque essa ideia de que eu vou tomar susto a qualquer momento me deixa bolado. Nossa, mas não consigo jogar. O 5, cara! O 5, cara! Eu não conseguia andar. Eu demorei porque eu não aguentava jogar aquela porra. Não, eu não conseguia jogar porque eu sabia que na próxima sala vai ter uma porrada de susto, cara. Então, não consegui. Então, se jogar Dead Space 1... Não, Dead Space 1, pelo amor de Deus. Não, Dead Space 1 eu passei mal, bicho. Nenhuma condição, sério, eu tenho, juro. Tem uma coisa que eu não consigo ver filme de terror, eu não gosto. Dá um nervoso. Agora, jogo eu adoro, eu faço questão de jogar no escuro sempre, com fone e tudo. Comigo é o contrário. Eu não sou afetado de nenhuma maneira por filme de terror, assim. Tipo, eu gosto de assistir, mas não pra me assustar. Eu gosto de assistir porque eu gosto de assistir. Mas jogo é uma parada que geralmente me assusta. Eu tinha náusea jogando. Vocês são tudo lafranhudo. Eu jogo, assisto. Mas Dead Space é um bagulho que casa eu não curto. Mal assombrado, tô nem aí, não, velho. Agora... Tanto cemitério à noite, né? Vou, porra. Agora dá um sapo pra eu segurar, eu choro, velho. Ó, lembraram de mais uns. Eu ia falar que lembraram de mais uns jogos de terror do PS2, mas esse não é um programa de jogo de terror. O que mais que teve de notícia? Por que estão falando de Kirby ali? Vocês não leram o chat. Eu queria falar do Haunting Ground. A hora que eu falei do Rule of Rose, eu queria falar de Haunting Ground, cara. Que é um jogo da hora. Esse eu achei muito da hora. E ele não é de terror, assim. Haunting Ground é pra que console? É de Play 2. Ele não é de terror. Ele é de sobrevivência, mas ele é de tensão, assim. Tipo, você tá sendo perseguido em vários momentos. É tipo um Pac-Man melhorado, qual, tá ligado? Qual que é esse? Haunting Ground. Ah, já, então, falaram aqui sobre o jogo indie AA. Triple A indie. Jogo indie AA, né, velho? Essa semana foi uma semana difícil. Essa tem sido uma semana muito difícil. Cara, eu não sei o que pensar. Porque o indie... Eu até entendo. Porque eles não estão se referindo ao indie como o indie do independente. Eles estão sem ideia música. Deles... Eles estão se referindo à estética indie, tá ligado? Que nem a Correio em Música. Não, né? Mas sabe o que eu também acho? Eu acho que foi um pouco de inocência dos caras, tá ligado? Sim. Eu não acho que foi arrogância ou, tipo, sabe, tentativa de alguma coisa. Eu acho que foi inocência. Eles falaram merda mesmo, tá ligado? É, porque tudo na internet é levado no deboche, sabe? Eu já nem levo mais. Tipo, quando falam que o jogo é AAA, eu já não consigo levar a sério. Tá, o jogo é AAA. Tipo, velho, você jura? O que aconteceu? A Ninja Theory, eles mandaram um manifesto independente, uma porra assim, escreveram no site deles, já falando que eles finalmente chegaram no ponto. Eles têm recurso pra fazer um jogo nível AAA, como foi os jogos dele, o DMC. Só que aquele outro lá do PS3, né? Heavenly Sword. Heavenly Sword, essas porra. Só que independente, com total liberdade criativa e tudo mais. Essa é a definição deles do AAA. Só que é um nome muito ruim isso. Sim, tipo, a ideia não é ruim, tá ligado? Só que é o que o Hinks falou, parece que foi na inocência. E aí a galera ficou muito puta, velho. A galera que é indie, assim, principalmente indie brasileiro, ficou muito puta. Mas você sente, tanto até no Heavenly Sword, que eu acho que é o mais comercial dos três jogos, você sente que eles têm uma liberdade, até no DMC você sente que eles têm uma liberdade maior do que muita empresa aí pra fazer o que dá na telha deles, tá ligado? Tem umas paradas do DMC que é bem indie, tipo, cada área ser uma ideia artística diferente. E o final do Slaved, que eu falo um milhão de vezes e ninguém nunca joga esse caralho, Tá na fila aqui, então. O final do Enslaved, nenhum. Cara, se botar na mão o roteiro aí de qualquer empresa AAA e falar assim, ó, esse é o final do nosso jogo. Aí os caras vão falar, não, nem fudendo, mas daí vai ter continuação isso aqui? Não, não vai ter continuação. É isso aí mesmo, o final do jogo é isso aí e acabou. Aí disseram pra mim, eu acho que uma vez no chat, que tem continuação, que é um DLC, mas que. Daí eu perguntei, mas tem a ver depois da história? Não, não tem, é uma parte a parte do que é o final da história. Então, porra, mano, é absurdo o que os caras fizeram, tá ligado? Eles têm uma liberdade não, assim, de fazer mas o que não é quer. Essa liberdade, é ser deles também. A propriedade do jogo novo deles é deles. Sim, então. Podem fazer o que quiser com aquilo. DMC, eles não podem fazer um 2 só porque tô com vontade. Um caso desse que o Hicks falou, que eu lembrei agora, foi o final do Prince of Persia 2008, que é fantástico. Ah, sim, porra. Um fantástico. Dos meus finais favoritos, assim, é, dessa geração que passou. É naquele nível lá, naquele nível lá. E aí os caras não... Eles tiveram que dar pra trás, tá ligado? Eles tiveram que lançar aquele DLC pra Xbox e pá. Teve? Vai além do final. Teve um DLC que muda o final. Não vi. Eu não assisti, não, nem sei o que acontece. Só sei não, também não sei. Aquilo lá é o final mesmo. O final melhor do mundo. Aquele final é fantástico, fantástico. Já pode spoiler? Já tá na hora de spoiler? Já tá na hora, já. Não, não, não pode, mano. Esse jogo é... Sério, você tá ligado que eu sou o cara que acha que spoiler não tem importância no geral. Mas esse jogo, em específico, eu acho que é uma experiência muito alta, assim, o final. Isso pra você spoiler. Sim. Nossa, foi Persia 2008. Ele é muito, muito bom, cara. Eu joguei ele um pouco, achei uma bosta e parei. Eu joguei um pouco também e larguei. Não, você acha que é muito importante? Eu acho que não tem nada a ver com o final. Tipo, não tem nada a ver com o jogo em si, é mais um negócio. Não, não dá assim, nem o tema esse. O que vocês estão falando de Prince of Persia? É que é da hora, mano. Tá, então, é. A galera indie ficou meio puta, até porque o termo indie já tá muito banalizado e não faz mais sentido. É igual da música, né? Música indie, tipo rock indie, tipo, aí é os rockzinhos. Não, viu? A galera... Alguém falou ali de Metroid Other M, eu não tô acompanhando o chat muito porque meu computador tá uma bosta hoje. Sim. E eu não quero ligar o meu ventilador porque eu tô com resfriado. Mas lembrando que o Team Ninja não é os caras que... O Ninja Theory. Ninja Theory, é. Não sei se os caras botaram, tipo, tentaram ligar uma coisa com a outra aí. Não, porque... eu não sei de onde saiu o Metroid. Falou do Metroid dirigido pelo Kojima, e aí começaram a falar do Other M. Metroid dirigido pelo Kojima ia ser foda. A Samus, ao invés de virar bolinha, virar uma caixinha de papelão. Isso é maneiro pra caralho. Cara, o nego já não gostou do último porque a Samus fala muito. Imagina com o Kojima aí. Eu tava pensando nisso, tá ligado? Não, mas o problema não é ela falar muito. O problema é ela falar muita bosta, tá ligado? Mas eu acho que tinham que botar... Kojima, eu acho que tinham que botar a... É muito blá blá blá, né, bicho? O pior do Modern M, que é tipo assim, eu nem fechei o jogo. Eu joguei umas 2 horas só. O pior do Modern M é tipo totalmente broxante. A Samus tá abaixo de alguém, tá ligado? A Samus, sim, ela tá acima do universo, meu amigo. Aí ela chega lá e fica recebendo, não, você não vai usar as armas ainda, calma aí. Ah, vai tomar no seu não, cu, não. Vou usar todas as armas aqui na tua cabeça, meu irmão. Eu achei o Other M, tipo, eu gosto muito da estética do Other M, eu já falei isso aqui. Mas esse negócio dos power-ups virem com o tempo, porque ela ganha a ordem do superior de usar, essa foi a pior desculpa das últimas 3 décadas do videogame, assim. Obrigado, nossa, obrigado pela... Na teoria, é a mesma coisa, só que... Sim, só que é o contexto. Não, é muito mais narrativa, não, né, cara? Faz parte. Exatamente, o bagulho faz parte da criação narrativa e tal, e os caras bolaram um jeito de sair, mas é ridículo, porque a Samus tá abaixo de um cara, tá ligado? No Prime 3 é ridículo, você chega... A Samus tem todos os power-ups do 2, aí no início do jogo vem uma Dark Samus, não é isso que rola lá? É. Dá porrada nela, perde tudo do nada, assim. Tipo... Ah, mas é melhor do que ela tá... É melhor ter um cara fudidão que dá uma porrada nela e ela perde tudo do que o cara general falar, não, você não vai usar os poderes. Ah, por quê? Explica por quê, seu filho da puta. É igual o Knuckles roubar as esmeraldas. Pensando nisso. É igual no Sonic 3, o 2, tipo, tal. Você termina o Sonic 2 com o Super Sonic, pá, voando, assim, começa o Sonic 3, é o Tails voando no jatinho dele. E o Sonic Super Sonic voando em cima do mar, assim, pá. E aí voa o Knuckles por baixo da terra e dá um soco nele. Pega o Esmeralda e sai correndo, tá ligado? E aí o Sonic volta a ser o Sonic normal. É uma desculpa muito longe, assim. Só que ainda em Sonic era Sonic, sabe? Tipo, não, você não se importava com essas coisas quando você jogava. Eu aceito, entendeu? Porque roubou todos os power-ups dela, tá na armadura dela. Você tem que ver isso. Tipo, se algum bicho danifica suficiente a armadura dela. Por exemplo, no Fusion, ela perde os power-ups porque... O vírus que ficou fusionado com ela deu dano suficiente na armadura que danificou os poderes de bolinha e tal. Então, porra, é uma desculpa babaca, mas é melhor do que, tipo, um cara mandou. Um cara mandou é a pior coisa do universo, cara. É, tipo, ela é a Samus. Se ela puder, ela não vai obedecer ninguém, não, meu amigo. Ela é caçadora de recompensa, ela é fora da lei, tá ligado? Tipo, vai tomar no cu, velho. Né, e até ainda cria um negócio de redenção, assim, mas no final do ADM com aquele esquema da Samus fazer o joinha pra baixo pro cara, assim, pá. Mas não tem nada mesmo assim, Adrian, cara, esquece, cheio. Não adianta. Tem dois comentários muito bons aqui agora, da Platinus falando, voando embaixo da terra, ela tá cortando você, muito bom. Perdão. E o Reconzordo falou, essa da Samus perder os power-up no Prime 3 é tipo o Kratos ficar fraco de novo no God of War 2. Velho, o Kratos fica fraco de novo em todos os God of War. Em todos ele perde os poderes, cara. Sei lá, bicho, na segunda vez eu já tinha desistido de matar os deuses, tá ligado? Vou pra casa, vou fazer um churrasco. No 3 eu nem sei qual que é a desculpa. Mas um que eu acho engraçado que eles nem se dão ao trabalho de fazer desculpa é Mega Man, tá ligado? No 3 ele não, morre. Não, mas o Mega Man é só ali na hora, velho. No 3 ele morre, ele vai pro inferno. É. E daí ele sai do inferno. Ele sai de lá do inferno pra ir pro Elysius lá, né? É, mas tudo é sempre o mesmo esquema. Cai no Rio Stige, aí nada. Anda no Rio Stige, aí vem as almas e rouba o bagulho. Aí tem que subir a porra do Olimpo todo de novo. Velho. Não, até o 3 é daorinha, cara, tá ligado? Eu não ligo pra essas coisas. Os do PSP, os dois tem isso, então. Todos. No começo do 2, quando você pega a espada lá do Zeus, aí o Zeus pega os poderes de volta. Ah, moleque, você tá muito abusado. Dá esse poder de volta aí. Não, e aí é isso que acontece. Eu acho que vocês estão perdendo o ponto. Não é o ponto ser ridículo no plot de como perder o poder. Pode ser ridículo no plot de perder o poder. O problema é a mesma coisa que se tipo falasse assim, ó, Kratos, você é o deus da guerra, mas a razão pela qual você não pode usar seus poderes é porque eu tô mandando. Aí quando eu deixar, você pode usar, beleza? Então o Kratos ia arrancar a cabeça dessa pessoa ali na hora, tá ligado? É melhor ele cair com um grito, no rio. Né? É melhor ele cair ele no rio. Ele gritar não e o cara explodir. Então, é melhor ele cair no rio, levar um golpe, levar um raio na cabeça e perder tudo, do que uma pessoa chegar e tentar trocar ideia com o Kratos, tá ligado? Ou tentar trocar certeza. Ideia com a Samus. Nossa, você vai enfrentar vários alienígenas, mas do jeito que eu quero aí, tá ligado? É tomar no cu. Quem falou do Mega Man aí? Não, o que eu tava falando do Mega Man é que não tem uma desculpa pra eles perderem o poder. Mas não tem que ter. O Mega Man, tipo, é um bagulho de ocasião, sabe? Num dia ele vai lá, mata 8 robôs lá, e perde, aí vai dormir e faz o reboot no sistema, tá ligado? não salvou. Como cada jogo é um dia diferente. É, sei lá quanto tempo tem de diferença entre um outro. E outra coisa, eram outros tempos também, né? Tipo, não precisa de história o bagulho. É tipo, é bem cômico, né? Pô, e a história de Mega Man é melhor do que muito jogo AAA aí, amigo. Ou você escreve a história do Mega Man X, é bem complexo, cara. Era uma época que a maior parte da história você que criava na sua cabeça, né? Tipo. É. Até existia, mas isso aí é meio que traduzindo, ou lia de manual. Ó, eu, por muito tempo, até hoje eu falo isso porque eu gosto muito de falar isso, que o Zero é a Hole. Porque na hora que lançou eu falei assim, então, o Zero é Hole, porque é a mesma cor, tem cabelo loiro e, porra, quem criou foi o Dr. Light. Então o Dr. Light usou os mecanismos da roupa pra fazer um robô homem, por que não, tá ligado? Que ia ser o brotherzão do Zero, então tipo, a Hole é a melhor robô de todos os tempos, tá ligado? Eu usava essa teoria e eu uso até hoje com muito orgulho, mesmo sabendo que não é a verdade, mas é canônica. Será? Uma coisa que eu gosto não, muito. Tá, não, tá, não é. Não é. Quer dizer, vai que sabe o que se passa. Mas uma coisa que eu gosto muito em Mega Man é a sua arma inicial do Legends 2 ser aquela mangueira. com você. Ô, animal, hein? Legends é um bagulho muito bom. Você apaga o fogo da nave lá com a mangueirinha. Aquilo lá eu acho sensacional, cara. É. Só esclarecendo pro Hinks que o Zero foi feito pelo Dr. Willy, velho. Desculpa acabar com o seu mundo aí. Ele foi feito pelo Dr. Willy? Ele foi feito pelo Dr. Willy pra matar o Mega Man. Não, mas sério? Ele era vilão. É, ele era vilão. Quando que ele era vilão? Ô, você jogou o X4? Sim. Então, no X4, quando você joga com o Zero, antes de você enfrentar o Sigma, tem uma historinha mostrando o passado. E o vírus do Sigma, que transformou ele em Maverick, era do Zero. Sim. Ah, mas essas porra aí... Só deu a treta toda no universo por causa do Zero. Pra mim, eu vou falar real pra você, tá? Mega Man é Mega Man do 1 até o 10, porque foi bem feito... E Mega Man X1, X2 e X3, cara. Ah, isso eu concordo também. Do X4 pra frente, zoou legal o bagulho, tá ligado? Eu concordo com o X4. Não, a mecânica... Do X4 até o X6 eu acho bem bacana. Mecanicamente... Tipo, o X6 tem umas fases zoadas. Não, e mecanicamente do X4 ao X6 é aceitável. Só que tô falando, a história do X4, X5 e X6 já começaram a enfiar umas merda muito absurda, tá ligado? Não, até o X5 eu acho bem bacana, cara. Eu acho que até que era aceitável. Original, então. Eu acho até que é aceitável. O problema é o X4 e X5 6 são muito, muito fáceis. Porque se são fáceis de um jeito. Ah, eu acho muito fácil, cara. O X5 é facílimo. O X1 dá a entender que o Zero era um robô que sempre tava ali derrotando o Maverick e que ele era o mais fodão, tá ligado? Que ele era o Mas mais top tier. Tipo, que nunca ele foi inimigo do Mega Man, entendeu? Aí depois os caras criaram, porque é muito fácil você criar. Ah não, tem um passado aqui que vocês não sabiam, galera, ó. Na verdade o cara era infectado e tentou matar o Mega Man. Não, vai se fuder, tá ligado? Não, o Zero era Maverick muito antes do X funcionar, tá ligado? Porque o que acontece, a história do Mega Man X, todos os robôs de Mega Man X são réplicas da estrutura do X. Então, todos. Mas tudo bem, mas isso aí não tem nem no X1 nem no X2. Tem um monte de gente xingando, né? Tem sim. O X4 é bom também. É, a galera tá falando ali que não, gosta eu não tô falando. O X4, na verdade, é melhor do que o X3 de jogabilidade. Mas a história eu não gosto, gente. Vai tomar no cu. Não sou obrigado a gostar da história. Não tô pagando as contas de vocês. Isso aí. Mas o X, até na abertura do Mega Man X, o primeirão, tem aquele tecladinho escroto. Então, o Mega Man. O Mega Man, ele foi descoberto pelo Dr. Ken, o X. Porque ele ficou, o quê? 100 anos em. Testando não dá o sistema. Pra saber assim. Quanto tempo, mas é, tipo, ele ficou um intervalo de tempo muito, muito grande testando o sistema. Pra não dar bosta na hora que ele acordasse. E aí. Quando o Dr. Ken descobre ele. Mas leva um tempão ainda pra acordar ele. Sacou? Não é um bagulho que acontece imediatamente. Então é assim que eu lembro. Ele leva um tempão e aí durante esse tempo eles copiam a estrutura e criam todos os Reploids lá. Começa a dar um monte de bosta. Então, é. Mas, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito da história do X5 é como eles botam a história na urgência do jogo, assim. Aquele esquema das horas pra você jogar... Isso é legal. O foguete lá e não, pai, mas, eu acho então, isso muito bom. Mas que nem o X5, eu o X6 é aquele que é pra ressuscitar o Zero, né? Não, o X6 aparece o Nightmare Zero. É o que tem... Então, é o que o Mega Man usa a espada do Zero, é, né? É o X6. É, então, aquele lá também, mecanicamente, ele é da hora pra caralho. As fases são animais, as armaduras do Mega Man... Que dá pra você ter três armaduras, eu acho que deve ter uma preta que dá pra você andar em espinho e tal. O level design do X6 pra pegar armadura é 1 milhão de vezes melhor do que se você só for terminar o jogo. Assim. Sim, com certeza. Mas que nem eu falei, a história eu não gosto, tá ligado? Não gosto mesmo. Então, a gente tá falando de jogo indie, né? Cara, mas assim, a esse é um prazer. É a primeira vez que a gente falou de Mega Man nesse podcast, eu acho. Não, cara. E esse é um prazer pro pessoal que tá escutando, porque foi assim que foi criado o podcast do Games Foda Live. A gente tinha essas conversas que começava com o Mario e terminava em arte. Games são arte ou não? Esse foi o episódio mais aleatório de todos. É basicamente. Era tipo Simpsons, assim, tá ligado? E é basicamente. Você acha que é um assunto e outro. É, então, é basicamente isso que a gente tá fazendo hoje. A gente tá conversando sobre absolutamente nada, tipo... É, freestyle. Agora é Silent Hill. Daqui a pouco tá conversando que se o Zero é a Ro ou não, tá ligado? Tipo... Mas ia ser legal, vai, guerra, se o Zero fosse a Hole. Não. Eu acho que... Ah, ia sim, cara. Porque, tipo assim, quebra os paranauê de desses negócios de hoje em dia aí, de sexualidade aí. Os paradigmas. Os paradigmas de sexualidade. Mas o que vocês acham dos Mega Man Zero? Acho legal pra caralho. Ah, eu sei isso? Lá, o primeiro eu não gosto muito, o segundo e o terceiro eu gosto. Eu acho o 3, eu acho ele, tipo, masterpiece, assim. Sim, não gosto muito do 1. O 2 e o 3 eu acho fantástico, no 1 eu também não gosto muito não, sinceramente. Os ZX vocês jogaram? Sim. Eu não joguei não, ele. Eu gostei, muito. Os Legends. Eu gostei muito. Os Legends são animais, cara. Animais demais. Não, os Legends, eles falando a real, eles envelheceram mal pra cacete. Envelheceram muito mal. Muito mal. Mas continuam sendo bons. Ah, os cara pegam Ocarina of Time e jogam falando que é o melhor jogo de todo mundo. Ocarina of Time não envelheceu, caralho. Esse que é o detalhe. Ah, não envelheceu um caralho. Cheira minha virilha, porra. Onde que envelheceu? Bagulho feio pra caralho, aqueles bonecos. Os Legends, eu lembro que na época o pessoal não gostou muito. Eu não gostei muito na época. Eu gostei na época. Aí depois começou a aparecer os galera fã e tal. Porque ela é muito diferente. Não, eu lembro que até... Eu tinha. Um amigo meu tinha o Legends 2 no PS1 e o meu primo tinha um PS2. E ele tinha o PS2 com o Mega Man X7. E eu joguei o X7, tipo, era moleque. Eu vi os gráficos e falei, caralho, esse bagulho é sensacional, tá ligado? Nossa, eu passei meio mal agora. Você era moleque e você jogava o X7, velho. Eu jogava o X7 e tinha barba na cara, mano. Tava na faculdade, X7. Que desespero, cara. Não, e aí o. E aí depois eu ia na casa desse amigo que tinha PS1 com o Legends, e ele queria porque queria me convencer que os gráficos do Legends eram melhor do que os do X7. Ah, o X7 é PS2? É PS2. É. Então realmente tava na faculdade. X7. Não, peraí, não, o X7? X7 qual é? 3D? É o 3D? É aquele que cagou a porra toda. Mas falando de Mega Man 3D, o X8. Que saiu meio naquele padrão. Não, o X8 é da hora, velho. Saiu naquele esquema que meio mantendo o padrão com o do PSP, né? O remake do Maverick Hunter. Mas assim, da hora, é bom véio. Porque você estava saindo do X7. Porque não é. Não, de... não com eu, o... acho, eu acho ele bom em comparação com os antigos. Sim. Nossa, se você comparar com o X6, cara. Que já cagou o tema todo mesmo. Então aproveita, o que vocês acham do Might No. 9? O que você acha que vai ser? Eu acho que é uma puta de uma safadeza do caralho, né? Em vários níveis, assim, vários níveis. Mas o jogo, você acha que vai ser bom? Cara, eu não sei, cara, porque tudo tá errado nisso. Porque assim, a gente quer pegar o conceito de Mega Man e evoluir. É igual? Não, tá, mas igual. Eles colocaram uns bagulhos não, diferentes. Na verdade é uma desevolução. Involução. Involução, porque o bagulho, tipo, eu achei legal no começo, a hora que tava mostrando só a movimentação. Aí aquele sisteminha de combos é ridículo, é totalmente contra... Todo o design de Mega Man, que é você entrar numa tela, olhar e falar, puta, vou fazer assim pra chegar lá em cima. Não, é calma tipo... aí. Esse é o design do Mega Man clássico. Sim. O X já mudou isso aí. É. Não, calma, que o X mudou, cara. Não mudou, não. Mudou. Cara, não, mudou, cara. Não, o X ele tem umas firulas maiores de movimentação. Tem um vídeo de meia hora do Ego Raptor explicando essa porra, cara. Lógico que tem, eu já assisti, mas para. É só, aquilo lá é o começo, Tuba. Quantas partes não tem assim no Mega Man X de você chegar. O castelo não, do. Tem, o castelo do Sigma lá, porra, vai tomar no cu. Todo lance de você ter sala longa, que você sai correndo e foi matando os bichos. Sim, mas as salas, elas são maiores, mas as salas longas você também tem que pensar. Não é um negócio de você sair combando, tá ligado? Pega o X6, aquela fase da floresta lá. Que são vários blocos assim que você tem que descer e que os inimigos dão respawn. Aquele bagulho, se você ir na louca, você não consegue passar nem fudendo, cara. É, são fases mais longas, mas você tem que ter um certo timing, assim. Agora, aquele jogo lá, ele parece que ele tá premiando você por passar com dash pelos inimigos, tá ligado? E fica aparecendo combo um milhão de vezes. Não é Mega Man. Também ficou. Isso que eu tô falando, reclamando que é igual Mega Man. Ele não achei uma evolução. Tá também, caralho. Eu não achei uma evolução, eu achei uma desevolução isso que eles fizeram, entendeu? Uma involução, eu diria. Eu acho que não. Eu acho que esse não é nem o problema. Porque muita gente joga Mega Man assim. Eu, inclusive, jogava Mega Man assim. Assim só como? Sai correndo, desviando os bichos e dando o mínimo de tiro possível. No X tinha umas fases que você tinha que sair correndo pra frente atirando. Sim. É, isso sim. Mas ok. Mas eram set pieces. Mas okay. Enfim. O meu problema não é esse. O problema é que assim. é muita enganação, é muito blá blá blá e é muito dinheiro que o cara não tá botando do próprio bolso, sabe? Tem, no final das contas, pode até ser um jogo bom, mas... Já foi o segundo Kickstarter dele? Não, o segundo não era Kickstarter, era só quem quiser doar pro PayPal pra ter animação lá, pode. Cara. Só que, ó, você tá com pouco dinheiro, você tá com muito dinheiro na carteira aí, doa pra gente aí, galera. Aqui nós vamos botar umas animações no jogo. Ah, para com isso. Não, mas é sério, cara. Eu acho que, assim, eu não sei explicar direito porque eu consigo articular muito melhor essas coisas escrevendo do que falando. Mas eu tive uma impressão, assim, ó. A hora que eu vi a parte dele se movimentando, eu achei, porra, realmente uma evolução do que o Mega Man foi. Ele parece muito mais fluido a movimentação e tá uma evolução do X, na verdade, não uma evolução do Mega Man. Mas aí quando eu vi a cena dos jogos já, com aqueles combinhos e tal, eu achei ridículo, cara. Daí eu falei, ah, não. Aí foi uma bosta, cara. Aí cagou no pau. Eu não sei. Pô, se eu ainda tô esperançoso de que vai ser um jogo bom, assim. Tipo, que não vai revolucionar nada. Mas que vai ser bacana. Pô, mas esse que vai sair, que até falaram no chat agora, o Azure Striker, que vai sair pra 3DS. Ah, tá sendo feito pela Ant Creates. Esse... Né? É, dia 29, se eu não me engano. Esse eu acho que vai ser do caralho. Azure Strikers não é aquele que parece um desenho animado, assim, Pokémon? Tem vários bichos, vários inimigos, não é isso? Não, cara, esse é o outro Mega Man do... É, não é também? Pois é. Esse é o Mega Man que parece o Sora do Kingdom Hearts. Isso, esse é. É o que é, ele parece mais uma evolução do ZX, assim. Isso, exatamente. Ele eu acho que vai ser bem bacana. É. Ah, eu só queria lembrar o Shin Scariel. Aqui, que ele falou assim, ah, tem que explicar o que aconteceu com o Mega Man pro Atom Man e o Bass na transição do Mega Man pro Mega Man X, né? O Bass e o Mega Man, eu não sei. Eu sei que o Proto Man, ele tem... Eu não sei se vocês estão ligados na historinha do Mega Man 1. O Proto Man, ele fugiu do Dr. Light, porque ele tem o núcleo solar dele é instável. Ele tem, tipo, um câncer robô, assim. E ele não tem um tempo de vida certo. Ele pode morrer e explodir a qualquer momento. Isso é Mega Man 6, né? Hã? Isso é no Mega Man 6, não rola uma treta assim no Mega Man 6? Eu acho que isso é explicado no... Naquele Mega Man The Power Battles, tá ligado? Não, mas eu acho que no 6 tem uma... No 6 tem uma parada assim, porque ele... Ah, no 6 você luta com ele e ele te dá o escudo. Tipo... Não, e daí, tipo, no final o Mega Man meio que fala pra ele... Pra ele ficar, só que daí ele fala que não dá e vai embora. Tipo, não sei se explica exatamente, mas eu lembro que é mais ou menos assim. É, não tenho certeza. Daí, tipo, o final é o Mega Man olhando o horizonte e a foto do Proto Man atrás, assim. Tipo. Esse não é o 3? No final desse? Não, não, para. Depois tem o 5, que tem o castelo do Proto Man. Lembra disso? No 5, acho que o castelo é do Proto Man, aí no 6 ele meio que trai o Willy e fica te ajudando o jogo inteiro, aí no final... Não, é porque no 5 não é o Proto Man de verdade, é uma cópia. Ah, então, mas aí no 6 ele trai o Willy e tal, sabe? Cara, é pior do que magro, essa porra. Não, é da hora. É da hora. Vai tomar no cu. Ah, e eu com guerra gosto de Marvel, então tá explicado porque a gente gosta de história ruim, então, pronto. Então vamos acabar essa porra, já deu mais de 2 horas, a gente não tá... A gente fez um podcast de Silent Hill já, de Mega Man. De Mega Man. O que mais? É isso aí. Falta o de Zelda e o de Mega Evoluções. Dedicado a Mega Evoluções. Só fechar o Mega Man, joga em Shovel Knight. É, quem gosta de Mega Man, tem... Pô, falando em Mega Man, eu tô jogando o Powered Up, do PSP. Um brother meu lá do sul, o Bruno. Abraça aí, Brunão. Vira e mexe, ele aparece aí. Ele me deu, assim, o jogo, porque ele não joga, né, PSP, porque é um magnata que tem Play 4 e Vita. Aí ele me deu, assim. E é um jogão, né, cara? Ué, é bacana. Os remakes... Eu prefiro os originais, mas os remakes são bons. Eu gosto dos dois de formas diferentes, assim. Eu gosto até do remake dos Mega Man, que tem que é aquele meio SD, assim, sabe? Bacana. Mas é esse mesmo, é o Power Up. Esse aí? Eu tava achando que era o X, aquele remake do X. Ah, o do X é da hora também, mas o Power Up eu não tinha. Ah, ainda. Tá. Então, esse aí é legalzinho, sim, eu já joguei, já fechei ele já. E aí é da hora que você joga com os chefes, tá? Bem legal. Então, vou tomar no cu, um abraço, gente. Alguém tem alguma coisa aí pra falar aí? Fala aí, dá um abraço tchau aí. Tchau, um abraço pro todo mundo. Um abraço pro amigo Gans Lanzetta. Abraço pros caras do stage lá. Ó, isso aí não. Cara, esse... Nossa, vai dar merda esse negócio. Por que, bicho? Que se foda. Um abraço aí, Gus. Tchau. Um abraço até semana que vem, se Deus quiser. Abraço, amigos. Falou.